Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Solta, DJ! Eu gosto de Starcraft, vou falar pra vocês. Cangaceiro e o Ganha na missão mais uma vez. É nóis! É, parceiro! Dizem que um homem nunca se conhece. Até que a sua liberdade tenha sido tomada. Eu fico pensando, será que você se conhece? Condenado 626. Assassino. Pirata. Traidor. Hoje, você será libertado. Mas, como logo irá aprender? Até mesmo a liberdade tem seu preço. Traje de combate fechado e trancado. Você carregará a prisão com você. Essa blindagem será a sua nova cela. Não se iluda. A guerra está chegando. Toda a glória e o horror. Senhor Finlay, a sua missão aguarda. Caramba, já tava na hora. Começando mais uma vez a 35ª edição! Totalmente excelente! E é isso aí! Nessa semana estamos todos reunidos aqui para falar sobre o maior fenômeno de real-time strategy de todos os tempos, RTS, aquela porra coreana, StarCraft! E pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e hoje aqui com a gente tem o Ilapso. Hora de ser homem. Hora de ser homem. O Mestre Splinter. Ainda na onda de podcast RPG, meu nome é Mestre Splinter, coreano level 14, taco 18, 230 sons por minuto. Tá baixo esse ABM, né? Tá baixo. Tem uma teoria de que o Mestre Splinter não foi no último episódio justamente pra deixar ele melhor ainda, porque a gente passou 40 minutos falando sobre ele. Senão ia soltar o Beholder lá no podcast e estragar tudo. Cangaceiro Samurai. Eu quero muita manteiga no meu biscoito. Quero manteiga no biscoito. O Rania. O nick é de mulher, mas a voz é de macho. Diz você, né? É isso aí. Alguém tem que achar, né? E o Vin Diesel. Sacanagem, olha só. Foi batizado de Vin Diesel faz 10 minutos, mas então virou oficial. E nessa semana, nós vamos construir uma porrada de unidade inútil, mandar elas pesquisarem recursos, aumentar as nossas ações por minuto, ao modo de ter um coito interrompido, tudo isso e muito mais, depois dos e-mails. Quando você não conhece, o jogo fica foda fazer a chamada, hein? Fazer esquema, aquele esqueminha lá pra minerar 7% mais rápido. Com certeza. É, we'll be right back. Senhor Eternidade, e eu e Lapso vamos ler os e-mails com muito amor e muito carinho, não é, Senhor Eternidade? Com certeza absoluta, com muito amor. O Mestre Splinter tá preso num shopping, vocês sabem agora que ele trabalha num puteiro dentro de um shopping, e o ninja inimigo tá pegando um engarrafamento que eu peguei 4 horas atrás. Vale a pena mencionar que é um puteiro num shopping na Zona Norte. E, lógico, do Rio de Janeiro, né? E o ninja inimigo tá pegando um engarrafamento que eu peguei 4:30 e cheguei em casa 6:40, ele deixou pra pegar 6 horas, só que eu me desloquei 15 km, ele vai se deslocar uns 80, então já sabe que, né? Nice! Got some skills. Então vamos ler aqui os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. O primeiro é o e-mail do... Aqui, que orgulho esse nick. Mário Comeu. Ele diz o seguinte: olá pessoas do baixofrentesoco.com, eu sou o Léo, 12 anos, e meu nick de CS é Mário Comeu. Porra, então, o moleque tem 12 anos, porra, e o nick dele é Mário Comeu, bro. Muito true esse moleque, né? Tô, cara, caralho, muito orgulhoso desse moleque. Já tá comendo as menininhas já, avançando a xereca. Com 12 anos, ele é old school de botar Mário. Pô, nick. Pode crer, cara, a gente não pode falar mais palavrão nessa porra. Tem nego de 12 anos vendo essa merda. Ah, se foda. Então, pessoas, tudo bem? Comigo tudo bem. Estou aqui para lhes dizer algumas coisas. Primeiramente, Lapso, não estou mandando minha mensagem em áudio, porque se eu mandasse um áudio, vocês iriam me zoar muito pela minha voz de criança de 12 anos. Cara, mas a gente tá muito orgulhoso de você, cara. Teu nick é Mário Comeu, e em CS, quem bota Comeu no nick ou com minha mãe do é muito genial. Com minha mãe do é melhor. Porra, com minha genial. Mãe do é melhor. Vocês devem estar cansados de receber mensagens assim, mas ainda falta o podcast MMORPG. Mas além disso, queria lhes perguntar se vocês jogam Dota. Pra nós jogarmos, poderíamos até marcar um CF. Senhor Eternidade, vocês jogam Dota? Não, eu jogo LOL, serve? É a mesma merda. Uma merda. E CF é o quê? Clanfronto. Clanfronto. Porra, maneiro o nome. Já ouvi a maioria dos podcasts, até o 33 ficava revoltado que vocês não haviam falado sobre RPG, apenas sobre WoW. Além disso, fiquei feliz que citaram no 34 sobre o jogo Baldur's Gate Dark Alliance 2. Acho que é 2 mesmo. Acredito que seja só isso. Obrigado pela atenção. Braço, Léo. É isso aí, Léo. Todos podem mandar suas mensagens por áudio, não vamos zoar da voz de ninguém. Próximo e-mail, Senhor Eternidade. Pode imprimir, pai. Tava gravando sem mim aí, viado. Tava, tá, pode ler o próximo aí. Nós temos aqui o e-mail do Zack Malvado. Eu gosto de jogos, principalmente gamão, dominó e damas. Ó, sabe que damas é xadrez pra mulher, né? É. Mas tudo bem. Jogo com os meus amigos septagenários nas pracinhas e esquinas. Excelente, é sempre uma diversão e uma surpresa. Quer dizer, você joga com as suas amigas, né? Porque os seus amigos jogam xadrez. Isso. Baixa frente, soque anos. Não entendi. Será que a gente soca anos? Sim. Alheios? É uma ideia. Melhor campanha que joguei durou 3 anos e acabou porque cada um foi pro seu canto, ficando sem tempo para jogar RPG. Foi uma mesa de fantasia medieval, com a influência dos mundos de D&D e Final Fantasy. No final, tínhamos robôs gigantes e um barco voador. Nossa, bem D&D, né? Muito D&D. Mas sem perder a identidade de fantasia medieval. Bom, tenho curiosidade de saber como isso foi feito, mas tudo bem. Tudo isso foi possível utilizando o GURPS. GURPS. Sistema que creio que foi um tanto justiçado. De fato, é complexo, mas com possibilidade de simplificação do sistema, até sem tocar no mini GURPS. E tem mini GURPS, nem sabia. Existe regra de cavar, que seria muito útil para uma campanha de Primeira Guerra Mundial, na qual cavar trincheiras era essencial. De fato, era essencial. Sim. Assim, creio que apesar de D&D ser extremamente divertido, o GURPS puxa muito mais para a interpretação e para, se for o caso, a seriedade da campanha. Enfim, eu gosto muito desse podcast e creio que preencheu aquele vazio do downloading. E talvez o supere por um detalhe. É um podcast despretensioso, mas diversicíssimo. Continue o bom trabalho. Diversicíssimo! Comprova que o Senhor Eternidade e o Mestre Splinter são a mesma pessoa e que no programa anterior era o Mestre Splinter que dava, porque a gente falou de mini-gurps uns 15 minutos e o Senhor Eternidade não sabia que existia. Próximo e-mail diz o seguinte. Ah, Brad, eu tava jogando Castlevania, né, Brad? Ah, tem isso também. Você tava lá imerso no magnífico Castlevania of War do PlayStation 3. Salve, salve, usuários da clássica piadinha Você Tem Dado em Casa. Eu sou Atmo, um entusiasta da milenar arte de narrar partidas de RPG. Tenho aqui um belo arsenal de lendas lendárias, mas enviar todas iria deixá-los malucos. Então eu vou falar de duas loucuras que aconteceram comigo. Se forem muito longas, escolho uma. A primeira aqui tá com cara de ser muito grande, então vou ler a segunda direto. A segunda foi quando eu era mestre e apenas duas pessoas do grupo anterior aceitaram jogar comigo. Como já estava meio enjoado de D&D, decidi criar um sistema rápido, que era mais voltado para a interpretação. Na verdade, era só um monte de atributos e equipamentos apelões, parecia com D&D. Chamei a campanha Hentai Land, que veio muito bem a calhar com a premissa. Os dois se iam de um lado para o outro, passando o negócio em toda humanoide fêmea atraente que encontravam. Eles pegaram rainhas, bruxas, ninfas. Como as ninfas eram azuis, no dia seguinte eles ficaram com o pau azul. Cara, faz todo sentido. Elas, né? Menstruaram azul, né? Sim, comeram as Smurfs. E tu, tudo mais, ou as mulheres do Avatar, e tudo mais que deu pra inserir ou meter durante o jogo. Sem falta modéstia, foi o melhor tempo desperdiçado da minha vida. Tenho certeza. Cara, pô, você falou da mulher do Avatar, cara, tem uma garota na minha sala que ela é exatamente igual ao skin daquelas mulherzinhas de Avatar, cara. Cara, ela tem 3,5 metros e azul? Não. O rosto em si, ela tem um nariz esquisito e os olhos meio separados, assim. É muito cara, bizarro. Ela deve ser muito estranha, moleque. Com todo respeito a ela. Com todo respeito. Eu nem sei o nome dela, cara. Pode trollar. Chamaram de Neytiri, cara. Caralho. Morra por saber o nome dela. Outra coisa, porra, assim, tu vai desperdiçar o teu tempo, cara? Porra, desperdiça comendo uma mulher, né, cara? Azul, de preferência. Azul, de preferência. Porra. O Senhor da Eternidade, se quiser, pode te apresentar aqui pra sala dele. É só a cara. A Neytiri, porra. Então, agora a gente tem o e-mail aqui do Stallone Cobra. Bom Nick. Bom dia, senhores do baixo, mais frente e mais soco. Os senhores têm feito um trabalho muito bacana por meio de podcast. Já ouvi muitos podcasts e a maioria se perde ou fica naquela de forçar o assunto. Já com os senhores o negócio fluiu naturalmente. Tá sendo. Peraí, a gente nunca forçou o assunto, não. A gente sempre força assunto, cara. A gente pseudo desforça o assunto, aí tem um viadinho que fica falando, ah, é, mas o assunto não é esse. E quando a gente não tá forçando o assunto, a gente tá fazendo, tipo, alguma parada muito aleatória, do tipo, o que nós temos jogado? É, ou então, exatamente. Então, Disco Ninja. Mas tudo bem. Sugestões. Fazer um podcast só sobre Final Fantasy. A gente vai fazer cedo ou tarde. Aliás, a gente tava esperando lançar o... Não vou dar spoiler, não. Foda-se você. Spoiler. Aliás, Lápis, o melhor FF com certeza é o 6. Cara, tô começando a concordar. Antigamente eu achava que era o 7, mas aí o fanboyismo em cima dele, principalmente por parte de inimigo, tem me incomodado tanto, cara. Tanta viadagem, que eu tô começando a achar o 6 melhor. Porque o 6 é um... Ele é mais cru. Não tem tanta viadagem. Mas o 7 tem a melhor cena final. Ainda acho. É a cena Rei Leão. Também concordo com a ideia de um remake do FF6 com o poder gráfico dos controles atuais. O que acham? Acho que não precisa, mas tudo bem. E rala jogo de putinha. Putinha. Ah, de putinha. De putinha. Aí, assim, esse cara é bom, damas, vendo? Assim como damas. Quem joga damas joga rala. É, uma última mensagem pro pessoalzinho criado a leite com pera que acha que só gráfico fazer um jogo. Ó, porra. E família restart jogos que se cuidem. Vocês são a doença e eu sou a cura. Caralho. Ó. Cara, o cara veste a camisa da Mickey. Veste a camisa. Óbvio, acessem meu blog de jogos, Redação Gamer. Nossa, que nome escroto. Redacal, redacalgamer.wordpress.com. Isso, exato. What she said. Último e-mail, fala aí de novo, galera do Eu Gosto de Jogos. Aqui quem fala é o Adriano Avassalador, atualmente o renegado, porque ninguém no mundo quer o Adriano. Ri pra cacete, dessa vez no meu trabalho, colocando aquela sanidade mental agora em xeque também no âmbito profissional. Com os comentários sobre a especificidade doentia das regras de GURPS, pois foi o primeiro estilo RPG, Primeiro estilo RPG que eu joguei com 11 anos de idade, Supers. Acho que a maioria das pessoas acabam cagando pra maioria daquelas regras bizarras. Muito boa também a lembrança da época de ouro das revistinhas de 3D&T. Tinha uma dragão de Street Fighter que foi base para umas 10 campanhas que eu mestrei entre diferentes grupos de amigos. Cagando 1 milhão de regras. Tem que ser RPGista de merda pra cagar regras em 3D&T. KKKKK. Continuem com esse grande trabalho que fez do BFS o meu podcast preferido, depois do meu é Calaro, kkkk, ABS. Pelos comentários, o Artemis falou, caô do caralho, quem tá nesse podcast é o Mestre Splinter, e você tentando nos enganar que é o Senhor da Eternidade, eu já sei qual é qual, rapá. E o Roberto Dash falou, é verdade, o Mestre Splinter que tá no podcast sim, vocês colocam ele como Senhor da Eternidade só pra falar mal dele. Luz, eu tinha acabado de ouvir o podcast sobre Mega Man e deu pra perceber as vozes. Ele falou também. Cara, que ótimo, cara. Isso é muito bom. Foi muito bom. Agora eu não sei se eles estão trollando ou se é sério. Pois cara. Não sei, né? Você quem é pra falar disso? Se for um troll, é um bom troll, cara. É um bom troll. Eu sou o Mestre Splinter, cara. Lá, óbvio, né? É, ele diz ainda aqui que um amigo dele que jogava vampiro hoje virou colorido. O Crusher falou que o pessoal que jogava vampiro. Penso. Não era assim, não era pessoal colorido. Cara, pessoal, porra, Zona Leste de São Paulo, né, cara? Tudo corintiano, com touca na cabeça, de calça moletom preta e jaqueta, pô. Se fosse colorido, ia ser tenso, né? Não pode ser colorido se não quebra mais. Máscara, cara. Se não quebra máscara, exatamente. O Na Base disse que o jogador médio de vampiro não era do jeito que o pessoal falou. Tinha muita gente sem os extremos. Mas a questão é que por ser um jogo que focava mais em interpretação, tinha uns adeptos mais hardcore. Por fim, no podcast 28 sobre Sonic, Diego Felipe diz, nunca ouvi tanta merda em um único podcast. Ele fala aqui... Só isso. Ia ser foda os comentários. Eu resolvi. É porque ele fez os comentários aqui sobre hardware e a clássica afirmação Mario é mais rápido que o Sonic. Olha só, eu vou justificar isso botando a culpa no Ninja inimigo, porque ele é muito gayzinho, fanboyzinho de Sonic, aí ele fala muita merda. Acontece. Aí, é a vida, né, cara? Aí ele que liderou o podcast assim, aí então ficou a merda, né? E pense que poderia ter sido muito pior se eu não tivesse simplesmente ignorado uma hora e meia de gravação que a gente gravou, falando sobre Sonic de PlayStation 2 e não sei o quê. Nossa, simplesmente cortei, castrei. Mas é isso, não, Atirou, o Diego Felipe é muito importante, né? Nunca ouviu tanta merda, significa que a gente falou. Não é o primeiro comentário falando que a gente falou muita merda. Então, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Esse podcast aí tem que ser. Tem que ser visto. É isso aí. Depois vocês vão ouvir o episódio sobre StarCraft, que eu espero que tenha ficado bom. Que eu espero que eu, infelizmente, não participei. E eu sou o único que entendo StarCraft nessa porra, porque eu sou da Liga Mestre. É, mestre! Mestre, eu sou mestre, porra. Mas, quem quiser X1 aí, chama que eu. Ó, o Cangaceiro Samurai falou que chamou várias vezes pro X1 e o senhor saiu pela tangente. Nunca chamou. Então. Agora. Fala, cadê? Agora. Então, ainda grava. Então, ó, tá anotado aqui. Depois do desafio, né, Debs versus Mestre Splinter no X1 do CS, que a gente sabe muito bem qual foi o resultado, vai ter o desafio Cangaceiro Samurai e Senhor da Eternidade no X1 do StarCraft. Eu aqui lutando pelo time do Baixo Preto. Lutando pelo time do Baixo Preto. Já tá na pior, né? É, vai ser castado esse duelo, hein? Vai ser castado pelo Hania, por mim e pelo Ninja Inimigo. Tá feito, então? Tá sendo? Tá combinado. Porra, vai ser Posso lá... praticar? Pô, fica à vontade. Pô, tu não é da Liga Mestre, amigo? Mestre! Um Hellish maluco da Liga Diamante, nem Diamante, maluco da Liga Ouro. Mestre! Ué, ele é Liga Ouro? Ele é Liga Ouro. Então, não precisa nem treinar, então. Precisa, irmão. Então, né? Porra, é isso aí, então. Até... Tu é Liga Mestre, meu irmão. Mestre, amigo. Mestre, amigo. Teu cara do barril no StarCraft, né? Qual é, amigo? É isso aí. Eu gosto de jogos, @baixofreitosou.com. Nintendo ou Sony? Nintendo, sempre. Crusher, hoje, no dia da gravação, sábado, 12 de março, ele teve em mãos e dedos o magnífico, novíssimo 3DS da Nintendo, e na Game World, não é? 2011, isso. Lá no estado paulista de São Paulo, e ele vai nos dar a impressão dele sobre o novo portátil da Nintendo. Como é que funcionava o esquema lá do evento, né? Você chegava lá, entrava, pegava uma fila que eu demorei mais ou menos uma hora e meia pra poder dar uma olhadinha no 3DS. Você entrava, você tinha 6 minutos pra ficar lá dentro. O pessoal tava lutando pra jogar era Zelda, Street Fighter 4 e Asphalt 3D. Não conseguia jogar Zelda nem Street Fighter 4. Consegui jogar só o Asphalt 3D, mas é legalzinho. Ele é muito parecido com o DS Lite, o design dele, né? Sim. É bem, bem parecido mesmo, e ele é mais leve. O design tá bem louco, tá bonito pra caramba. A tela dele é do tamanho do DS Lite, então? Um pouco maior até, um pouco maior. Mas chega a ser o tamanho do DS XL, não? Não, menor que o DS XL. Porque pra quem deve ter jogado o DS XL, deve ter visto que é meio, assim, desproporcional. Mas já sabe, então, que vai ter um 3DS XL, então, né? Daqui a uns 2 anos. Provavelmente, porque a própria Nintendo já falou que a tela do 3D, né, a tela de cima, que é widescreen, daria pra ser maior. É. Eles que não quiseram deixar ela maior, né? Primeira coisa que você repara quando você pega ele, primeiro vamos explicar, né? Que eu ouvi tanta merda lá que o pessoal tá achando que a Nintendo que inventou o 3D estereoscópico, né? Não foi ela que estereoscópico, no caso, né? Estereoscópico com os jogos. É, autoestereoscópico. O pessoal tá achando que foi ela que inventou, não foi. Como é que ele funciona, né? O Lápis pode até falar se eu tiver errado, né? Ele cria duas perspectivas e quando você olha pra tela, cada olho fica numa perspectiva. E aí dá o efeito 3D de quando você tá olhando, né? Dá o efeito de profundidade na tela. Então, na primeira hora que você olha pra tela, você percebe duas imagens se misturando. Passa alguns segundos, assim, pra mim passou uns 5 segundos, e parece que as duas imagens se fundem e você começa a sentir a visão de profundidade da tela. É mais ou menos quando apaga uma luz, você demora um pouco pra se acostumar com a falta de luz. Isso, exatamente. Logo quando você olha, você vê uma coisa meio estranha, porque parece que tem duas imagens juntas, assim, mas passa alguns segundos e você, o seu olho foca e aí você consegue perceber o efeito 3D. Eu joguei esse Asphalt 3D, então não posso dizer como é que são nos outros jogos. Mas nesse jogo especificamente, o efeito 3D ele é muito sensível. Você percebe a profundidade do carro, mas é bem leve. Onde dá pra você perceber mesmo o efeito 3D é nas informações que ficam no superior, assim, da tela. Posição que você tá em referente aos outros carros e tempo da pista. Você vê que eles estão na diagonal, então você percebe uma profundidade deles na tela, né? Jogando, né, o Asphalt 3D que me deu deixou mais impressionado é a qualidade gráfica do jogo do que o efeito 3D, né? Quando você começa a jogar, você percebe que tem uma evolução tremenda perto do DS, né? Muito próximo, ou às vezes eu acho que posso dizer até que superior aos gráficos que o Wii faz. Não é grande coisa, né, o Wii, mas pra um portátil... É, pra uma telinha pequena também. Portátil, um gráfico desse porte é bacana. É. Tem um botãozinho que você regula o 3D, né? Então você consegue deixar ele no máximo do efeito, diminuir um pouquinho, que assim, não faz muito sentido ser... Ou você deixa ele ligado no full, ou você desliga o 3D. Não faz sentido você deixar ele no meio, né? É, tem um botão, você pode regular o nível de 3D? Exatamente. É, quando você abre o 3DS, na tela do lado direito, assim, perto do botão, perto do R, né? Tem um R, aí na tela superior, perto de onde fica seu dedo no R, tem uma alavanquinha, né? Que você só coloca pra cima, ele aparece on, que aí é falando que o 3D tá on, e você abaixa ela e ele fica off. Ah, mas isso é um botão no console ou uma opção? Não, é um botão no console mesmo, é uma alavanca no console, né? Você desliza o dedo nela. Entendi. E ela aumenta ou diminui o nível do 3D. Eu tirei o 3D pra ver e vira um jogo 2D normal, como se eu estivesse jogando um DS, só que com um gráfico muito melhor. Quando você aumenta o 3D, dá o efeito lá, né? E assim, realmente, eu já tinha lido críticas sobre isso e isso acontece. Quando você tira o olho do 3D e joga pra tela de baixo, que é 2D, você sente uma diferença, assim, de transposição, né? Seu olho demora alguns segundos também pra se acostumar com a transposição do 2D pro 3D direto. Então, não sei se... Como eu joguei pouco tempo, não sei se isso pode incomodar jogando por muito tempo, né? Mas lá não me incomodou, mas você percebe claramente a diferença quando você muda de visão da tela, né? Provavelmente jogos que exijam uma mudança muito dinâmica de visão de uma tela pra outra, isso vai ter que ser uma preocupação dos desenvolvedores, né? Pra não forçar muito esse fato de você ter que trocar o olhar de uma tela pra outra, porque isso pode dar problema. Acho que eles vão ter que focar assim, ou você vai usar muito, muito, muito a tela de cima, que é o do 3D, e vai usar muito pouco a tela de baixo, ou se for um jogo que você vai ter que usar as duas, provavelmente eles talvez usem o 3D só em alguns casos, né? O jogo seja 2D, mas em alguma parte do jogo talvez tenha que usar o efeito 3D. É. Provavelmente, porque isso vai... dá pra perceber que eu acho que ao longo do tempo, se você jogar por muito tempo, isso vai incomodar. Parece que vai incomodar. O analógico é incrível, cara. Primeira vez que eu vejo um analógico bom num portátil. Eu pensei que o analógico ia ser ruim, igual o do PSP. É, o do PSP é fraco. E o... Não, nossa, o analógico do 3DS é muito bom. Ele mexe pra todos os lados. Ele não é aquela coisa meio dura que é o do PSP, né? Não, ele é uma alavanca mesmo. Sim. Você sente como... Você dá um Hadouken lá, um baixo frente soco lá, é tranquilo, né? Mas aí, no caso, essa alavanca é meio afundada em relação ao videogame, né? Pra quando você fechar isso. Né? Ela não fica... Ela não dá... Não, ela é afundada mesmo. Ela é bem plana junto com 3DS mesmo, né? Você não vê se... Você não enxerga nenhuma elevação pra alavanca, né? Talvez seja por isso que ela é tão... Ela desliza tão fácil no videogame. É, provavelmente. E de crítica também tem os botões lá de Start, Select e Home. Eles são estranhos, cara. No mínimo estranhos. Porque você... Na primeira vez que você olha ele, parece que ele é touch. Mas ele não é touch. Ele é um botão mesmo. Só que ele é bem alto relevo no portátil. Ah, então, entendi. Quando você encosta nele, você pensa que apertou o botão. Mas você não apertou. Você tem que dar uma afundada mesmo. Que nem essas televisões novas agora, né? De LCD e LED, né? Que não tem botão. Isso, né, mas aí quando você aperta com força, aí você sente o botão mesmo, né? Você vê que é um botão. Não é touch, né? Você vê que é um botão mesmo, mas você tem que apertar com uma vontade. E assim, ele parece que tá... Pelo menos me pareceu que ele tá posicionado de uma forma errada ali. Porque é ruim você tirar os dedos dos botões, né? Do X, Y, B, A e dar um start no jogo, entendeu? Ele não tá... a sensibilidade é diferente, né? Que você tem que usar. E também o start não tá mais tão próximo quanto tava no DS, né? O start do DS tá muito próximo dos botões. Então ele fica muito fácil de você acessar. Acho que é isso, cara. A minha maior frustração foi não ter jogado o Zelda nem o Street Fighter 4. Quando eu fui jogar o Street Fighter 4, acabou o tempo e você tem que vazar de lá, porque a fila tava enorme, né? Tinha o Zelda, tinha o Street Fighter 4, o Asphalt 3D, tinha o Pro Evolution Soccer 2011. Ah, sim. Que mais que tinha? Tinha o Pilot Wings, tinha um jogo de submarino estranho lá, que eu nem cheguei perto pra ver. E tinha 3DS, que eram específicos pra mostrar os efeitos 3D. Eles estavam ligados só nos minigames que vem junto com 3DS, né? Sim. Que deu pra perceber que o esquema dele é assim, é igual o esportes, tá? O esportes só serve pra você mostrar pra galera como é que é da hora esse videogame. O que o Wii faz, entendi, né? E esses minigames é a mesma coisa, eles servem pra mostrar o que o 3DS pode fazer. São minigames específicos que utilizam a função do 3D. Ele é totalmente focado na função do 3D, então é joguinho tipo minigame, acerte isso, jogar darts, esse casual. Tipo de coisa. Casual. Só pra mostrar como é que funciona. Esses 3D fizesse estavam presos em alguma superfície. Você não tinha como movimentar não, ele, né? Não tava preso em superfície nenhuma. Eu podia pegar ele e mexer. E você mexeu ele assim pra ver como é que era a perspectiva que você tem que... pra conseguir ver o efeito 3D? Chegou a ver isso? É, eu vi. Eu fiquei mexendo. E assim, a primeira posição que eu peguei foi na reto, né? Onde tinha uma bancada onde tava o 3DS. Peguei ele e mexi. Você já percebe o 3D. Você não precisa estar numa perspectiva específica. Eu virei pro lado pra ver se fazia alguma diferença. É, não fez diferença nenhuma. Pelo menos é, nesse jogo que eu joguei, não fez diferença nenhuma. Mas eu vi muita gente se mexendo pros lados assim. E em alguns jogos eu acho que pode fazer diferença assim a perspectiva que você tá com o 3DS. Tá pra baixo, na vertical, na horizontal, enfim, deitado, em pé. Provavelmente deve fazer diferença. Mas lá, como não tinha nenhum cabo junto, só tinha sempre uma pessoa do seu lado da Nintendo pra te orientar e tal no que você tinha que fazer. Mas depois que você entrava no jogo, ele deixava você mexer o quanto você quisesse, né? Os 6 minutos lá. Numa visão geral, eu fiquei bem menos impressionado do que eu achei que ia ficar vendo um jogo em 3D, vendo o 3DS, né? Eu achei um normal, eu fiquei mais impressionado com o poder gráfico do 3DS em comparação com o DS antigo do que com o 3D. E isso é um problema se outras pessoas tiverem essa mesma impressão, porque a gente tá claro que o NGP vai vir com um poder gráfico maior que o 3DS, muito provavelmente, né? Pelos vídeos que a gente vê, é muito difícil ele vir com algo parecido. Então eu não sei se a Nintendo vai conseguir ter o mesmo sucesso que ela teve com o DS no 3DS, né? Até porque o mundo já é 3D, né? Só explicando como é que funciona esse... a autoestereoscopia no 3DS. O que o 3DS usa é chamado barreira parallax. Parallax é o efeito que você tem quando você, por exemplo, nota um deslocamento da posição aparente de um objeto quando você vê ele de duas perspectivas diferentes. Você pode fazer um teste em casa, qualquer um pode fazer, botando o copo em cima da mesa e atrás do copo alguma outra coisa que seja transversal ao copo. Você fica no nível da superfície em que você colocou o copo, você olha com os dois olhos normalmente, depois você olha só com o olho esquerdo, depois você olha só com o olho direito. Você vai notar que a posição do objeto que está atrás do copo acaba mudando de acordo com o olho que você mantém aberto. Então você tem essa mudança do plano de fundo em relação ao objeto da frente. Então, na tela 3D do 3DS, você tem intercalados os conjuntos de pixels que serão vistos para cada olho. Imagina que você tem 50 grupamentos. Os grupamentos ímpares são grupamentos do olho esquerdo. E os grupamentos pares são os grupamentos do olho direito. Então, na hora que você junta a visão bifocal, você está com os dois olhos abertos e você vê aquilo, você vai ter essa impressão de 3D. Mas se você fechasse um olho enquanto estivesse jogando, você não ia ver 3D nenhum. É até por isso também que o pessoal que não enxerga de um olho ou tem uma deficiência muito grande de um olho em relação ao outro tem dificuldade de ver o 3D. Quais são as semelhanças entre o jogo Mafia 2 e o filme Tropa de Elite 2? Talvez você não veja nenhuma, mas que o Logan vai provar a você o contrário no quarto episódio de Ludobardo, fase 3-1, Mafia 2. youtube.com/vagrantbard. Gere mais suzeranos. Eu só conheço Warcraft 3, só que se falasse de Wisp ia pegar mal. Pô, né, hein? Tem um monte de jogador de Starcraft 2 que veio do Warcraft. Até profissional mesmo. Vários. Moonglade. O Moonglade e o Moon só. Não, mas espera aí. O que você tá querendo dizer? Que a pessoa não jogava Starcraft 1, aí ela foi jogar o Warcraft. Não quer deixar isso pro meio da discussão? Já tá valendo, cara. Porra, se liga, moleque. Tá duvidando do meu trabalho, cara? Mas a gente não fez, você fez uma pautinha? Tem, já tá postado aí no Skype. Você está prestando atenção? Tô com atenção. Você já acordou, mestre Splinter? Cadê o profissionalismo? Cadê tua bandoleira? Se cair no chão, tu vai enfiar no cu? Eu não tô prestando atenção, cadê a pauta? Obrigado, vou postar a pauta. Pauta grande. Vamos lá, continuando, antes de ter sido interrompido por uma pessoa que não está espiritualmente presente nessa gravação. Pode interromper o quanto eu quiser, cara. Esse podcast também é meu, então fica na tua aí. Ih, a bola também é minha, o gordinho do futebol. É o gordinho do futebol. Se ficar não ficar na boa aí, eu pego a bola e vou pra casa, moleque. É, pega a bola e edita o pouquinho, vai lá. O dono da bola, dono do livro de RPG, dono do Joystick 2, dono da fita. Não, mas sério. Então vocês falaram assim, muitos jogadores de StarCraft profissionais hoje em dia vieram do Warcraft. E você descobriu isso agora, né? Não, vários outros vieram do Age of Empires e vários deles ficaram no StarCraft mesmo, pô. Por isso que eu falei, vocês falaram, entendeu? Então vambora. Eu não falo nada nesse programa de hoje, não. Mas se você disse, vocês disseram que o Warcraft veio, trouxe muita gente pro StarCraft, o Warcraft em um determinado ponto chegou a ser mais popular que o StarCraft no mundo da RTS? Não, nunca. Não, acho que só quando lançou o 2, que não tinha o StarCraft 1, né? Lá nos anos 90. É, exatamente. Eu acho isso. Não, quando lançou o 3, talvez. Eu acho que profissionalmente, não. Acho que nunca teve um eSports tão grande quanto o StarCraft, mas... Tipo... É, profissionalmente, com certeza, não. Mas em termos de popularidade de meio que compra, é mais ou menos aquele negócio da Blizzard, né? Cada momento tem um jogo da Blizzard que tá fazendo sucesso. Mas o único eSport grandão é o StarCraft, eu acho. Não, tem esporte do Warcraft 3, tem campeonato, mas não movimenta tanto dinheiro. Ah, mas e você acha que é por causa do jogo ou é por causa do momento? Por causa do jogo, que o jogo é bom pra caralho. Você acha que não fosse um outro jogo nesse momento em que a gente tá passando, não, ele não teria essa vibe toda de esporte? Não, é por causa do jogo mesmo, não é um momento não. Porque o StarCraft 1 era assim também, né? É, convenhamos também que é um momento que durou 10 anos também. É, exatamente. O GSL até hoje tem campeonato de StarCraft 1. Tem campeonato no GSL, tem campeonato... Nego narra replay de StarCraft 1, a galera que... E tem pro jogador profissional de StarCraft 1. Sim, igualmente então. Como também nesses campeonatos no Evo, que é campeonato de jogo de luta, sempre tem lá o campeonato Street Fighter 2 ainda até hoje. É, perfeitamente. É. E vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, tentar fechar a definição baixo, frente, soco do que a gente encara assim no RTS. Então vamos lá, vou pedir para o Cangaceiro Samurai definir o que é um RTS. RTS é um jogo de estratégia em tempo real, em que você não tem turnos, você não trabalha em turnos, você trabalha em tempo real, só pra... O inglês tá bom. Gostou? Ele sabe traduzir. Então, por favor, Mestre Splinter, sentiu sua falta no último episódio. O que significa a sigla RTS? Real Time Strategy. Muito bom. Boa. Estratégia. Do inglês strategy. Do francês strategy. Conceito de estratégia, em grego... Estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie, o senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Grego, estratégia. Continua a definição, cangaceiro. Pois bem, então você tem que gerenciar seus recursos no RTS e ao mesmo tempo que você gerencia seus recursos, você tem que gerenciar os seus exércitos e evoluir a tecnologia disponível pro seu exército ficar cada vez melhor, maior e oprimir os adversários que fazer tua base, né, ficaram sua mãe. Então, exatamente. Então vamos lá, é um jogo de guerra. O objetivo do jogo é derrotar os seus oponentes. Justamente. Sempre. E é isso que diferencia RTS de SimCity, né? E Civilization. Eu já ouvi gente falar que Civilization é um real-time strategy. Guerra é o que diferencia de jogos como SimCity e o Civilization, que não deixam de ser jogos de estratégia, alguns até, sei lá, talvez seja em tempo real, não sei, não lembro. Mas não tem essa finalidade, assim, de combate e guerra e afins. Civilization, no caso, ele até é um jogo de guerra também, né? Ele, a maioria do jogo se resume em tu derrotar as outras civilizações. Mas ele é um jogo de turno, né? Tu pode pegar, fazer as tuas coisas e tomar um café enquanto teu oponente continua a vez dele e tu só vai jogar de novo se ele resolver apertar o fim do turno. É, xadrez, tá esperando. Né? É. StarCraft, se tu tomar um café, tu já tem um monte de zerguilinho na tua base, destruindo a porra toda. Você foi. É, o que eu falei errado, não era SimCity e Civilization, não. SimCity é aquele César que tinha também. Mas Civilization, não, o objetivo não é bem destruir os seus oponentes. O objetivo é evoluir, é participar da evolução e desenvolver a civilização lá. Você pode brincar de Napoleão, de Hitler e tentar dominar o mundo, mas o objetivo não é destruir tudo. Que é a única graça do jogo, né? Pode ser a Suíça e ficar ficar de bem com todo mundo, ter acordo econômico com todo mundo e ficar e evoluir também. Mas no StarCraft não dá. No StarCraft. Ah, StarCraft não tem. A gente tá definindo real-time strategy. Então, outra coisa. Então vamos sair do Civilization, porque é turn-based, né? É, exatamente. Agora, uma coisa pra tirar um pouco esse misticismo que tem que ser destruir e derrotar todo mundo. Tem vários jogos, por exemplo, você pega o primeiro Age of Empires, já tinha isso. Existem várias formas de se derrotar seu inimigo, não necessariamente o confronto direto. Tinha o famoso estilo jogo que você ganhava quem construísse o primeiro Wonder primeiro, o primeiro grande monumento da civilização, que exigia muito recurso e, obviamente, um tentava atrapalhar o outro pra poder... Se você não... Tinha que administrar o recurso pra você sobrar dinheiro pra construir o Wonder e fazer seus exércitos. Se você corria demais pra fazer o Wonder, você não tinha dinheiro pra pegar exército, o cara pegasse exército e ia entrar na tua base e destruir tudo. Se você, em vez de focar os seus recursos pra construir o monumento, você focava os seus recursos no exército, limpava o adversário e depois construía lentamente o seu monumento. Mas é um lance de estratégia. Mas o cara podia dar GG logo se você limpou ele, né? Do latim, estratégia. É um caso que você valoriza, por exemplo, você tem as duas partes da estratégia. Estratégia de guerra e estratégia de administração, sei lá, civil, urbana. E nesse caso, você tá favorecendo a outra. Tinha várias campanhas no... Hoje, parece que eu só joguei o 2. Mas tinha campanhas que eram assim, que não era de dar porrada. Você também, às vezes, também podia ganhar o cara fazendo tática de terra arrasada. Tinha gente que fazia essa porra. Eu nunca... Não sei como é que era, não. Mas eu já ouvi falar que tinha. Caraca. Ah, mas aí entra outro aspecto também. Você já tá falando de campanha. Tem RTS que os objetivos da campanha do StarCraft não necessariamente é destruir todo mundo. Aí já é outra coisa. Mas o online é sempre destruir todo mundo. Mas como dizia o Cangaceiro Samurai, na moral, quem joga campanha? Pois é, né? Não fala, pô, não. O Marcos acabou a campanha 4 vezes aí, mano. Sei lá quantas vezes ele acabou a campanha. Não, a campanha eu acho muito legal, cara. Acho que faz uma parte bem grande, assim, inclusive do sucesso do StarCraft. Não é só o multijogador, né, cara? A história do jogo é muito legal, muito envolvente. Então eu acho a campanha bem legal, mas a campanha não define o que é um jogo de estratégia em tempo real. Porque a campanha, que nem ele falou, tipo, tem muita fase ali que tu não precisa matar o resto, tu só precisa aguentar um ataque ou chegar um número tal de recursos. Então ali não dá pra definir. O que define mesmo, eu acho, o que é um jogo de estratégia em tempo real é mesmo o modo multijogador. Tá citando o que o Mestre Splinter falou, esse mapa de construir um recurso. No StarCraft, por causa do editor de mapas, a gente tem vários mapas diferentes. Inclusive tem aquele Lava Flow, que é um mapa do StarCraft 2, que é um fluxo, tem uma parte alta do mapa que você usa normalmente, e a parte baixa do mapa onde tem os minérios pra você coletar, e o objetivo é coletar um monte de minério. Só que a parte baixa é inundada por lava de tempos em tempos, assim. Que é baseado numa das missões, né? Exatamente. E aí o teu objetivo, de fato, é coletar recurso e não matar o teu amigo. Os jogos de RTS da Blizzard têm uma característica desse editor de mapa gerarem diversos joguinhos diferentes e populares. Por exemplo, Warcraft 3, eles fizeram com o editor de mapas Tower Defense, fizeram Dota e vários outros joguinhos foram muito populares. No StarCraft, essa tendência também tá acontecendo, tá sendo, né? Tem tudo isso no StarCraft, e isso era mais forte ainda no StarCraft 1, que eu vejo. Sempre que você tenta no 2, é difícil encontrar esses jogos, conseguir jogar e encontrar gente. Assim, você, no StarCraft 2, essa tendência, sempre foi, não diria nem tá sendo, porque o StarCraft 1, desde o início, já tinha esse editor. E no 2, você tem um editor muito mais do caralho. Tem jogo de RTS em primeira pessoa. Editor do caralho. Exatamente. FPS, você quis dizer. FPS, desculpa. Editor de FPS, jogo em primeira pessoa. Você tem jogo, tipo, você anda pro lado e atira, tipo, Metal Slug, assim. Eles fizeram tudo. Jogo de navezinha pra subir. Tem Snake, tá ligado? De ficar comendo... Little Big Planet total, isso, cara. Exatamente. Você tem uma liberdade absurda. Você programa, de fato, um jogo novo. Inclusive, vários jogos de RPG. Neguinho faz trailer pro jogo de RPG que ele fez e joga no YouTube, tá? E qual é o grau de dificuldade? Um maluco comum, assim, sem nenhuma experiência de programação, sem nada, consegue chegar e sair fazendo? Não, é 15 merda, mil cara. Graus de liberdade, tá? Eu tentei fazer um mapinha simples, assim, tipo, de mudar característica de unidade, e é difícil. É difícil pra caramba, cara. Bem, bem complicado, realmente. Eles têm um puta tutorial, uma puta documentação, mas tu tem que... Eu tentei também, cara, mas tu tem que suar pra aprender aquilo ali. Eu não sei se vale muito a pena, não. Mas tem aí coreano pra fazer isso, né, cara? Caramba, o negócio tá aceso. O jogo de RTS, você controla um monte de unidade ao mesmo tempo. Você não controla um personagem, você controla uma facção. Então, nessa facção, você tem que controlar os peões que vão pegar os minérios, os recursos, dependendo do jogo, o ouro, a plantinha, a energia mística, por exemplo. Diversas coisas que vão te dar dinheiro pra construir as construções que fazem os soldados, que fazem os tanques, que fazem os... Ou então os soldados direto, né? Tem RTS que não tem construção, né? Tipo, aqueles de guerra, de Segunda Guerra, Primeira Guerra, não lembro. Napoleon Wars, essas paradas assim, não tem construção. É, esses aí geralmente são considerados RTT, né? Real Time Tactics, né? No... Eu tinha um jogo que eu jogava. Foi o primeiro RTS que eu joguei, assim mesmo, que era Total Annihilation. Aí tinha um. Total Annihilation era um jogo famoso. Annihilation. RTS. Annihilation, isso. Annihilation. Olha o inglês aí, seu. Você tá no inglês do Mestre Splinter. Annihilation. É porque eu joguei muito tempo, cara. Naquela época, pra mim, era Total Annihilation, mas beleza, eu concordo. Benzinho, você me deixa muito aceso. Opa! Putz, detonação precoce! Eu tô vendo uns vídeos desses jogos que o pessoal faz com o editor de mapa. Pô, tem uns RPGs aqui, uns de tiro terceira pessoa, né? Isso é maneiro, cara. Como é que você faz essa porra? Como é que eu tenho que ter o StarCraft 2 e baixar o jogo por fora ou não precisa? Não, é um mapa. É só um mapa. Se eu baixar um mapa, eu não preciso de mais nada? Tem que ter o StarCraft. Você tem que ter o StarCraft. É, claro. Que que vai rodar. É. Aí você entra no StarCraft, bota lá em mapas feitos pela comunidade. Custom Games, tipo isso. Tipo, jogo personalizado, isso aí. Isso, jogo personalizado, exatamente, mano. E aí vai aparecer uma lista dos jogos personalizados. Mais populares. Eu lembrei de um muito legal que eu gosto de jogar, que é o Rainbow Party, que é a paródia de Mario Party, tá ligado? O nego fez um joguinho de tabuleiro, você joga o dadinho, anda, e tem os minigames, é muito maneiro. Pô, maneiro, isso eu não joguei, já vi em vídeo, mas... Aí você tem que apertar o teclado, destruir o teclado todo, que nem no Mario Party, que você destruiu o controle. Isso, fuzila barra de espaço, escreve... Tem um que é o ditadinho, tem um ditado. Aí o professor fala qualquer coisa, e você tem que escrever mais rápido que o amiguinho e falar mais rápido que ele. Caraca, soletrando! Meu primo Chicão viu um Zerginid uma vez. Pra fechar o RTS, você tem que controlar todas aquelas unidades que a gente falou ao mesmo tempo. Então, você tem que saber lidar com o comando de batalha único e direto durante um combate entre 50 unidades contra 50 unidades. Então, ganha quem souber administrar melhor as suas ordens em cada unidade, não é? Isso é o que o pessoal chama de micro, assim. E eu acho que até o que o pessoal fala que a diferença básica entre o Warcraft 3 e o Starcraft 2 é esse. O Starcraft é mais orientado pra economia, você construir e poder repor seu exército mais rápido. O Warcraft 3 era mais orientado pro micro. Mas isso não significa que o micro não é muito importante no 2. Às vezes é quando você joga com alguém que joga parecido com você, é o que diferencia, sim. Mas quando você tá jogando, você tá no meio de um combate de 50 peças contra 50 peças, na sua base começa a gritar: estamos saindo de recursos, precisamos de mais minérios, ou então preciso construir, preciso de mais suzeranos, gere mais suzeranos, gere mais suzeranos. Você tem que, no meio do combate, voltar pra base, mandar gerar mais um suzerano, voltar e continuar o combate, certo? Aí que é o hotkeys, tem que, né? Ser, isso que eu ia falar, tem que ser multitask, você usa os atalhos lá, você numera o seu centro, aí seleciona ele e manda fazer o suzerano e continua batalhando. Você dual tem que core. Sempre... Isso, com certeza. Não. Dual. Quad, core, né? Você pode estar jogando unidades na economia do cara, enquanto tá tendo uma batalha principal no meio, enquanto você tá tendo que construir mais unidades pra repor o exército que tá morrendo, enquanto você tá fazendo scout numa outra, uma terceira base lá atrás. Daí vem o conceito que eu acho mais importante nomear aqui no StarCraft e em RTS em geral, que é a expressão mais utilizada quando eu escuto falar sobre RTS, que é o APM. APM, pra mim, pra falar pro leigo, é tipo o poder de luta de um jogador de StarCraft. It's over 9,000! Vegeta, qual é o APM daquele coreano? Ah, mas tem uma diferença, né, cara? Tem uma diferença que a partir de um certo patamar... Eu acredito, né? Eu já vi estudos dizendo isso, que a partir de um certo patamar, foda-se que você tem 5.000 APM. Você não tem mais o que fazer. O jogo não permite que você responda a 5.000 ações por minuto. Passa a ter muitas ações fúteis, que nem o cara começa a mudar a rota de que o personagem tá andando e tal, só porque ele tá sobrando ação por minuto. Mas isso é muito importante que o cangaceiro me explicou uma vez, que isso aí é, primeiro, ele começa a fazer uns movimentos aleatórios e rápidos no começo do jogo pra esquentar, pra quando for na hora da porrada, ele tá pronto, entendeu? Tá no ponto... Isso... Vai falar. Não, no começo do jogo, beleza, você tá esquentando e tal, mas tem uma hora que tem tanta coisa no mapa que você não precisa mais esquentar. Aí é mais ou menos isso que o Mestre Splinter falou mesmo, você tá andando com uma unidade, você clica 15 mil vezes na rota dela, entendeu? Mas é porque você já tá no hype, tu já tá hiperacelerado, entendeu? Tu tem que ficar mantendo essa hipertensão. Olha só, Nishinibigo, tu já foi praticante de exercício físico? Por pouquíssimo tempo foi. Não, você sabe que você tem que manter os seus músculos aquecidos, não é? Certo. Pra você manter o desempenho muscular no nível ótimo. Quando você tá jogando StarCraft 2, você tá com uma mão no mouse e outra no teclado. Então você tem uma série de músculos e tendões nessa aqui na parte aqui do braço aqui, no rádio, etc. aqui, que rádio. Você tem que mantê-los aquecidos. É, o osso aqui do braço. Uh-huh. Você tem que mantê-los aquecidos. Então você não pode ficar parado, se esfria, entendeu? Que nem jogador de futebol quando entra no meio do jogo. Uh-huh. Corrida de Fórmula 1, assim, quando entra o safety car, o nego fica lá dançando com o carro pra manter o pneu aquecido, entendeu? É a mesma coisa, cara. Se tu parar, fica frio. Quando esfria, já era. Que o mestre Splinter falou tem uma certa razão também. O Rani aí ia defender ele aí. Não, concordo plenamente, assim, com os dois. Com o cangaceiro e com o mestre Splinter. No início, você tem que aquecer, tem que não sei o quê, mas chega um nível, assim, dos coreanos malucos, que você ter 2.000 ou 5.000 de ATM dá meio que na mesma, assim. O que importa é mais a estratégia, o mind games que eles falam, você tentar enganar e tal. Certo. Etc. Tem vários jogadores que têm ATM baixo e são top, jogam no GSL, que é a liga global, Global StarCraft League. O que é um APM baixo? Vamos primeiro, o que é um APM, né? O extremamente leigo que está ouvindo esse podcast não vai entender que APM são ações por minuto. É a quantidade de coisas que você consegue fazer em um minuto. É uma medida para dizer o quão frenético esquilinho do Sem Floresta você tá ali no momento. Criar unidades, mover unidades, aprender uma nova tecnologia e fazer essas coisas, pegar um novo recurso, tudo isso que você pode fazer lá no mapa, né? É, no jogo. As ações não são nada são que você esteja fazendo fora do jogo, pulando, piscando o olho. Cabum, doçura! Mas você perguntou o que é um APM baixo. É, tipo, você quer saber o número, assim, né? Isso. Pra alguém profissional, pra alguém da Liga Diamante, sei lá, eu diria que em torno... Não, 500 não. 500 é absurdo de alto. Não, tá louco. 500 é jogar fora. Exatamente, eu tô falando assim, acho que APM baixo é tipo 80 até 100, assim, pra alguém que joga profissionalmente. É bem baixo. Mas, por exemplo, o Y-Ecolic, ele é profissional, ele joga, ele é Masters League nos Estados Unidos, ele joga na GSL e ele tem uma PM de médio de 90 e poucos e tal. Poxa, mas aí, 90 tem... ações tá. Por minuto? E quanto o Schumacher, o Schumacher do StarCraft 2 tem quantos APM? 300 e blau, coisas assim. Mas o médio é sempre um número relativamente baixo. No meio da batalha, assim, quando você assiste o replay, que você pode ver o APM, chega a 200, 300 fácil. Assim. Ah, tá. No meio da batalha, o top é 300 tranquilo, mas o médio durante o jogo todo não fica tão alto assim. Entendi. Eu achei um chart aqui no StarCraft Wiki. Vê se vocês concordam com isso. Tá dizendo que o jogador casual, ele tem, em média, 50 ações por minuto. O jogador experiente tem 100. O jogador profissional tem mais ou menos 150. E ele bota assim, a partir de 200, você é um jogador profissional com ações supérfluas. Não, eu concordo plenamente com isso, cara. Acima de 200, ali não tem o que tu fazer no jogo com tanto clique, cara. Tu tá fazendo spam, que é o que eles chamam. Que é um monte de clique inútil só pra que nem tu diz, ou pra contar só a APM, pra no final do jogo tu ir lá olhar tuas APM e ficou alta. Ou que nem diz, no início do jogo, pra ficar aquecendo. Só tu fica fazendo um box em cima dos teus trabalhadores enquanto eles estão trabalhando, assim, por nada, mas só pra aquecer os músculos. Entendi. Porque eu acho que, assim, acima de 150 ações por minuto é ação jogada fora. Botar boneco pra sambar, tá ligado? É isso aí. É, mas verdade. Um dia alguém vai ter uma câimbra tensa no meio de um torneio. Já aconteceu? O maluco tá caindo. Nunca vi, não. Foi um inimigo que teve câimbra jogando Marvel Capcom, né? Eu tive câimbra gravando podcast outro dia. Eu já vi neguinho dando pause no meio do bagulho do jogo pra trocar o mouse, assim, que o mouse não está bom o suficiente. O cara tirou o mouse, o Hydra, que é um chilequento lá, que é americano chilequento. É tipo Senhor da Eternidade. É, aí ele falou, não, meu mouse não está bom o suficiente, pediu desculpa, deu pause e trocou o mouse lá pra um reserva. Mas o cara não leva o dele próprio? Não, ele leva dois. O dele ruim. Porra, tava... ele reclama do dele próprio? Ele não testou o skate do mouse antes? Não, ele reclama tudo. Tem essas coisas, tem um skate do mouse, né, que é o quanto o mouse desliza, né, o nego tem essas frescuras todas, desde Counter-Strike tem essas porras. Não, mas pra todos os jogos eu acho que isso faz uma puta diferença. Eu tenho um mouse aqui que eu paguei caro no mouse, ele inclusive tem 15 botões e tal. Esse tem um mouse todo oxidado aí, né? É oxidado. É tipo o cara no meio do show que troca a guitarra que tá ficando desafinada, pô. É verdade. É o cangaceiro samurai que gastou R$300 no mouse, né, e deixou o mouse em cima da mesa do trabalho lá um dia desses. Quase derrubaram o mouse dele no chão. Normalmente o cara que vai pedir pra trocar, normalmente tá perdendo, né, cara? Vai usar aquela desculpa. Falando, peraí, vou trocar o mouse aqui que não tá muito bom bom esse mouse, melhor. Um tá ganhando e o outro time tá dando aquela pressão assim, tá quase chegando no 2-1 e ele quer esfriar o jogo. Não, o senhor Eternidade usa essa tática perfeitamente. É assim, ele fala: cara, meu mouse tá muito ruim, que merda, vai ser foda jogar assim. Aí o que acontece? Se ele perde, ele fala: Eu falei que o mouse tá ruim. Se ele ganha, porra, sou foda. Mouse ruim, ganhei. Aliás, é o único suposto jogador de StarCraft do podcast que não veio, né, participar do especial. É. Eu sou da Liga Mestre, não sei o quê, na hora de aparecer na PES. É, na hora de virar o boné e jogar Pokébola, moleque, foi pra Liga Laranja. Mas, irmão, eu já mandei várias mensagens pro senhor da Eternidade pra gente jogar. Ah, bora bater o X1, bora bater o X1. Nunca fui respondido. Caraca! É. Pelo segundo programa seguido que fica aprendendo a lição, cara. Quem falta é trollado. Por favor. Senhor da Eternidade, você tem direito de resposta agora. Me diz, você tem fugido do cangaceiro samurai? Tenho. Cala consente. Não, mas peraí. Eu posso falar, cara. Eu tenho a voz dele. Falando sobre a criação do jogo, alguém sabe como é que foi? Porque o RTS não surgiu com StarCraft, mas StarCraft foi o segundo jogo de RTS da Blizzard, certo? Certo. Primeiro, né, se você contar Warcraft 1, Warcraft 2... Não, eu... Ah, segunda série. Segunda série, né? Ah, segunda série, verdade. Sim. O Warcraft 1 foi o primeiro jogo de RTS da Blizzard, ele que deu... que popularizou o sistema de jogo de RTS. É, o gênero de RTS existe desde os anos 80 ainda, né? Tem umas tentativas lá iniciais, tinha coisa, até no Atari tinha RTS e etc. Mas assim, o negócio esquentou mesmo já nos anos 90, né? Quando teve aquele jogo daquele livro Duna, Isso lançado, aí, Dune 2. Joguei muito Dune 2. E o Warcraft 94, e a Blizzard começou a entrar no lance aí, já se consolidando como o Command & Conquer também, né, que eu não sei de quem é. Mas falando sério, eu jogo jogo de RTS desde que sou pequeno, só que eu não jogo online, porque eu sempre sou oprimido. Então todos os jogos de RTS que eu joguei só a campanha. Então, é, você se é pequena, né, e em vez de tentar melhorar tomando porrada, você foge como uma garotinha indefesa e se esconde no canto, né? Não, cara, eu falei, vou jogar jogo de luta aqui, porra. Ah, engole o choro. Parece que te explodiram os dois braços. Mas assim, com relação a isso, cara, o StarCraft 2 tem um matchmaking sensacional, cara. Tipo, o bagulho de dividir em ligas e ter uma pontuação, ter um ranking teu, faz com que você sempre pegue jogadores mais ou menos do seu nível. Quase um pouquinho inferior. Sempre. Ou um pouquinho inferior. É, quando ele não acha, ele vai atrás de alguém. Não teve ainda nenhum campeonato tipo Copa do Brasil, assim, que junta todo mundo e foda-se. E aí você pode ter a chance do maluco da quarta divisão ganhar o da primeira? Pouco tempo atrás, aqui no Brasil, o Shuminator, ele organizou um negócio que ele chamou de Guerra das Ligas. E aí você montava um time com um jogador em cada liga. Um na bronze, um na prata, um no ouro, e assim vai. Mas aí fica meio Torneio das Trevas, o Hakusho, né? Tu acaba pareando o cara ruim com o outro, né? E aí exatamente, meio... Mas também não tem graça botar um cara bronze pra jogar com o cara diamante. Não, mas vai que o cara bronze ganha o diamante, entendeu? Vai que o maluco é bom, caralho, tá subindo. Não, jogo da sorte. Rock Balboa contra o Apollo, caralho. As regras eram tipo Liga Pokémon, era tipo, o bronze jogava com bronze, se ele ganhasse ele ficava e jogava contra o prata, se ele ganhasse ele ia contra o ouro, e se ele perdesse aí era o prata contra o ouro, entendeu? Ou seja, terminou o diamante contra o diamante. Entendi. Não, eu ia falar uma parada. Eu lembro que quando tinha febre do CS e tinha os clãs iam pra City Project House pra treinar e tal, o FPS é um jogo que você pode pegar aquele cara mais cuzão que tá pegando no dia, o jogo pela primeira vez, ele pode, no movimento de mouse, dar um headshot no campeão brasileiro. Tipo, o RTS não tem disso, né? É muito difícil um cara, um iniciante ou um cara que não joga tão bem, ganhar na sorte. Mas tem a ver com o tempo de jogo. O tempo de jogo mede muito a sorte. O Counter-Strike tem situações em que duram segundos numa partida, em que você pode contar muito com a sorte. No StarCraft, não. No StarCraft, todas as suas ações são relevantes no jogo inteiro. Então é muito difícil você contar com a sorte durante os 45 minutos de jogo, por exemplo. 45 minutos de partida. Não, mas é porque, por exemplo, Counter-Strike é só jogo de tática. Não existe estratégia em Counter-Strike. Ah, lógico que existe. Não, tu nunca jogou 5x5. Não, você tem tática. Estratégia você não tem. 5x5 tem estratégia pra caralho, cara. Não, é, você não sabe, você não tá sabendo a diferença de estratégia e tática. Eu quero o que o Elapis quer dizer. Beleza, então, Fadões. Valeu. Não, cara. Eu vou falar com o Capitão Nascimento. Depois eu vou falar. Me ilumine, por favor. Tá bom. Me explica. Eu vou iluminar agora, tranquilo. Estratégia é sempre um guideline, uma ideologia, um posicionamento. A tática é como você coloca esse posicionamento na prática. É tipo, eu sou sempre. Eu sempre quero acabar o jogo rápido no StarCraft, no CS. Então, a minha tática vai sempre fazer um rush pela ponte, vai ser mandar os peões atacarem a base do cara. Eu tô fazendo uma tática pra colocar a minha estratégia de querer acabar o jogo rápido antes que meu oponente possa se mover o mais rápido possível, entendeu? Obrigado, deu pra pegar? Entendi. É que ele falou como um perfeito engravatado que trabalha numa grande empresa que suga o dinheiro das pessoas. Tá vendo como se faz falta, cara? Foi muito ruim o programa anterior que não teve você. Oh, que bonitinho! Eu nunca achei que eu ia ver pra mim. Eu sou muito bom no negócio, cara. Vambora. Definiu muito bem, cara. Não sabia essa diferença, não. Parabéns, gente. Segura a onda aí, irmão! O StarCraft começou assim, a Blizzard tinha o Warcraft 2, que era um sucesso, mas eles queriam um desafio maior, que era, porque o Warcraft 2 como é que era? Você tinha uma unidade de porrada melee, sei lá como falar isso. Melee. E você tinha uma unidade ranged. Aí, o Orc e o Humano eram praticamente espelhados, então eles queriam fazer uma coisa completamente diferente, cada uma das facções deveria ser completamente diferente. O Humano, ele tinha o Cavaleiro, que era o Footman, e tinha o arqueiro. Já o orc, ele tinha o Grunt, que era tipo um cavaleiro bestial. Sem e tinha cavalo. O Troll, que era tipo um arqueiro que jogava machadinha. Alguém já jogou Warcraft 1? Eu joguei, muito. Eu joguei um pouquinho, não joguei muito não. Eu acho que eu tive pra PlayStation, se é que existia pra PlayStation. Ou era o 3 que eu tinha, sei lá. O meu pai, ele é muito fã de jogo de RTS. Muito, muito, muito fã. Ele jogou diversos. Até que eu joguei Duna 2, porque ele tinha. Joguei Warcraft 1, porque ele tinha. StarCraft, todos esses eu joguei desde criança, porque ele jogava. Ele nunca foi o cara de jogar na internet e oprimir geral. Ele sempre foi o cara de jogar a campanha e achar a história muito foda. Fã de guerra, blá, porque na época que teu pai jogava videogame e tinha locadora, não existia internet ainda. Mas no Warcraft 2 já dava pra jogar. No Dune 2 ainda não, né? Em 92, tá, não. Warcraft você botava o IP da pessoa lá e jogava, era muito maneiro. Isso. Com aquela latência linda, né? Modem de 14.4. Então, aí eles queriam inovar, queriam fazer uma coisa diferente. Aí eles se basearam num jogo chamado Warwind, que é Ventos de Guerra, e no Magic the Gathering, que tem todas as cores e tal, pra tentar balancear. Gathering, desculpa, meu inglês não é bom. Gathering. Graças. E aí tentaram criar um jogo com três facções completamente diferentes e entre si, com diretrizes de tentaram de não, né? Conseguiram, é verdade. Dizem que StarCraft 1 é o jogo mais balanceado da história. Tem 10 anos de patch, cara. São 10 anos mexendo no jogo até ele ficar o mais balanceado da história. Eu acho que o Pong é o jogo mais balanceado da história. Só um parênteses aqui, rápido. Gathering. do Splinter tava melhor. Agora a gente sabe como é que se pronuncia. Já tinha dito isso, cara. Você tá repetindo as coisas que eu falo. Tá ótimo. Você falou com essa voz também, né? O Elapso não veio, veio o Doppelganger hoje. Veio o Doppelganger, veio o Colapso hoje. O Colapso! Tô precisando de uma ajudinha aqui. Mas o legal é que eles resolveram definir três facções. As três facções bem diferentes. Isso é legal dar uma enfatizada como o StarCraft foi uma revolução, uma diferença no gênero na época. Você podia jogar com uma unidade toda tecnológica, com... como é que... cruzador... como é que é o nome? Cruzador de batalha operacional. Isso! Você podia jogar com os caras. E jogar com outra raça, em contraponto, com um monte de verme rastejante que corre e não atira. Que porra. Não só foi revolucionário, como foi genial. Porque a mesma fórmula funciona hoje também, no StarCraft 2. Mesmo com muitas melhoras, algumas diferenças, é a mesma fórmula, basicamente. É. Até tenho algo a acrescentar, comparar com Age of Empires, por exemplo. Que, tipo, tem, sei lá, quantas raças tinha aquilo, uma pra cada país lá, 20, sei lá. Mas, tipo, é tudo igual, né, cara? Só muda o gráfico da unidade. verdade? É. Todos têm o cara com rifle, elefante. StarCraft, nossa, é muito diferente a forma, por exemplo, o Zerg, que tu não constrói unidades, é o teu trabalhador que se morfa no prédio, né? Na estrutura, então tu já perde aquele trabalhador. Se tu é protoso, o teu trabalhador ele não gasta tempo construindo a coisa, ele sobe um portal e volta a trabalhar. E o terrano tem que ficar lá em cima construindo. Até nesses pontos é muito, tudo muito diferente. E por isso que eu acho que é tão mais difícil pra Blizzard balancear, e eles têm muito mais mérito em ter conseguido balancear um jogo dessa forma do que balancear um Age of Empires, onde as unidades são tudo igual, tem tudo a mesma força, só muda o gráficozinho dela e a animação. Bem claro, aqui que a gente sabe que no Age of Empires tem bobos lá que tem mais facilidade em construir barco, outros menos, essas coisas assim, mas ainda assim não é tão diferente como no StarCraft. O Age of Empires, moleque, evitando ser trollado pelos comentáriozinhos. Eu gostava desse jogo também. Deixa claro que esse foi um dos primeiros RTS 3D também, né? O Warcraft 2, por exemplo, ainda era 2D. Era aquela visão do alto, né? 2D. É, mas total. É isométrico, né? O StarCraft 1 é isométrico, não é 3D. É isométrico, né? Mas já começa a mudar a questão da perspectiva, por exemplo. Isso que já tem mais modelação gráfica. O Age of Empires antes também já tinha, assim, teve uns antes, mas assim, foi quando tava começando a aparecer elementos de 3D no negócio. Mesmo que fosse só a visão isométrica, a perspectiva isométrica, né? 3 quartos. Fomos atingidos! A gente vai morrer! A gente... Brincadeirinha! A cara que vocês fizeram é impagável! A Blizzard, ela tem uma característica de fazer uma história muito rica pros seus jogos. Você tem sempre uma narrativa muito envolvente, uma história legal, personagens interessantes. Foi assim que Warcraft foi crescendo, até se tornar o grande MMORPG que virou, de um RTS pra MMORPG, com tanta história. StarCraft não é diferente. StarCraft tem muita história, ainda mais que foi o primeiro jogo que tinha 3 raças. As 3 raças tinham que ter um balanço legal na história, um peso. Então foi desenvolvendo legal. Então, eu também tenho que dar uma puxadinha da memória aqui pra lembrar a história do 1, porque olha, faz tempo. Até tentei, quando era um pouco antes do lançamento do StarCraft 2, dar uma jogadinha no StarCraft 1 pra relembrar, mas daí tu vê que os gráficos não te agradam mais as vistas. aí não dava. Isso aconteceu com o Diablo, cara. Diablo, fui jogar outro Diablo. Vou jogar o Diablo 1, porra. Caraca, maior nostalgia. Joguei 5 minutos de Diablo 1 e falei, Não. Cara, eu joguei um dia desse Diablo 1 ano passado, eu achei maneiro pra caramba, cara. Porra. Um dia desses. Tu tem que ficar ali da Matrix, mas... pra achar maneiro. Mas achei... porque eu não vi Matrix até hoje, né? Ah, é verdade. Mas eu achei muito maneiro, cara. Ah, mas a gente jogou pra caramba o Brood War antes do lançamento do 2. Demais, cara. Eu comprei o Brood War, acho que o Anthology do Brood... O StarCraft e mais o Brood War, que é a expansão. Eu comprei, sei lá, quando eu ganhei o beta, né? Porque aí eu queria voltar a jogar o primeiro. Aí joguei a história inteira só pra poder recomeçar do ponto onde para, né? Então, vamos lá. Basicamente, os humanos começam a colonizar o espaço. Muito mais ou menos isso. Inovador. Mais ou menos isso. Começou com os terranos que vieram em... Foram 3 naves, eu acho, né? Exiladas da Terra. Eram prisioneiros e não sei o quê. E chegaram no setor Coprulo. E ali que eles... As naves caíram cada uma num planeta, onde eu não lembro quais são os nomes dos planetas. Só lembro de Tarsones. Se alguém lembra de mais algum. É Marsara, Tarsones e o outro não me lembro também. É Mara... Não, alguma coisa, não sei. É, o outro eu não lembro. Tem um que meio de Alien, né? Do filme. Tem. Uma nave perdida, né? Exatamente. Que vai encontrar os alienígenas bizarrões. Isso. E daí, enfim, eles começam a colonizar o setor Coprulo, se dividindo ali nos seus grupinhos. Quando, de repente, em Chalsara, se eu não me engano, né? Que aparece uma raça alienígena desconhecida que sai matando todos eles. Caraca, é muito alien isso. Aí tem a Ripley também. Os seres humanos não tinham conhecimento dessas outras raças ainda, quando chegaram. Não. Até então, o setor Coprulo era deles. Eles chegaram, colonizaram e era deles o negócio. E daí apareceu esse que eles chamaram de Zerg, né? Que foi os primeiros que eles encontraram, que eram uns bichos aparentemente sem consciência, né? Sem inteligência, que estavam só matando todo mundo. Na real, os Zergs são tipo Majin Buu, tá ligado? Eles querem absorver todo mundo pra ficar perfeito. Mas é parecido com os aliens também. Os aliens, eles querem se procriar. Eles procriam indo nos outros. Entendeu? É, ainda entrando nos outros. Mas é assim que a gente se procria também, cara. A gente se procria. A diferença. Não é indo em qualquer outro, não, que a gente se procria, não. Cara, não, indo em qualquer mulher, você se procria. Qualquer mulher. Eu falei, indo nas mulheres, porra. Você se procria. Talvez não se procria da forma mais prazerosa possível, né? Ou da forma mais agradável. Ou da forma ótima, né? Com os melhores gêneros, mas se procria, pô. Sou tão sexy que às vezes flerto comigo mesmo. Então StarCraft realmente tem uma influência muito grande da série Alien. Tem, eu diria que tem. Os próprios Zerg, a raça Zerg, tem muito. Qualquer videogame que tenha ficção espacial... diretamente vai ter uma influência de Alien ou de Star Wars, porque videogame é um fenômeno de anos 80 em diante, né? E esses filmes já eram 79 por aí. Então é inevitável qualquer referência. Vamos lá. Tem os alienígenas, os aliens, que são os Zerglings. Zerg é uma abreviação ou o nome dele é Zerg? É Zerg mesmo. Zerg é a raça. Zergling é a unidade básica. É a unidade básica. Zergling é aquela música do maluco lá, maneira. Do maluco? É aquela música. My Zergling, Zergling, Zergling. É bem. É Bane. Que pena. Tem os Zergs e tem os humanos. Terranos. Como é que é? Terranos. Na tradução, Terranos. Terranos são os humanos que foram colonizar. Mas tem uma terceira entidade nessa história aí. Como é que ela aparece? Os Protoss aparecem, eles aparecem do nada com as naves-mãe dele e simplesmente incineram Chalsara? Isso. Chalsara. Os Protoss, eles têm poderes psiônicos. Eles sempre existiram e só receberam os poderes psiônicos do Zelnaga ou eles foram criados pelo Zelnaga? Deixa eu ver a ideia que eu tenho. Aí me corrija se eu estiver errado. A ideia que eu tenho aqui. A contrabalança é assim. Os humanos é o que a gente tem de parâmetro aqui. São humanos com a tecnologia avançada, mas é a ideia de humano que a gente tem. Os Zerg são aqueles alienígenas primitivos e monstruosos que a gente tem terror de encontrar como aliens do filme. O Protoss já mostra aqueles alienígenas de tecnologia avançada. Evoluídos. Exatamente. Acima de todo mundo. Isso aí. O super inteligentes, etc. O Protoss é o alienígena do Independence Day, sabe? Ah, entendi. Enquanto o Zerg é o alienígena do Alien e o Protoss é o alienígena do Independence Day, que tem aquela nave mãe, que tem um monte de navezinha dela. Sai um raio enorme no meio. Mas é só em design, né? Porque eu acho que a ideia do Protoss é ser aquela raça, tipo, eles se acham puros e que tem que purificar o universo, etc. Meio xamânicos. Eles são nazistas, porra. Uma coisa leva a outra. O Hitler era um grande xamã, né? Porra, limpeza étnica é nazismo, porra. Pô, você não ia querer limpar uma nave cheia de Zerglings e Banelings? Pô, os caras... Isso é bonitinho. Então você tem... A grande história são os humanos sofrendo com esses empecilhos do espaço, com os Zergs e os Protoss. Eles se fuderam caindo no meio da porrada dos dois. E estão lá no meio. E aí, como eles apanharam dos dois, um atacando eles via Terra e o outro foi lá e tacou fogo no planeta inteiro, ele acha que os dois são inimigos. E aí começa a guerra. Entendi. E o primeiro jogo é justamente essa guerra. Quais são os personagens protagonistas de cada raça? Tem o James Raynor, do Terra, né? Que ele acaba virando... Como é que é a palavra mesmo? Né? Fora da marechal, lei. Marechal. Depois ele era marechal, né? O delegado, enfim. Ele era o delegado de Marsara quando começa, e depois ele vira fora da lei no segundo jogo. Por quê? Porque ele resolve as coisas da própria maneira e virou fora da lei ou... Não, mas peraí, no primeiro jogo ele já tem lá o Jim Raynor, não tem no primeiro jogo? Tem, no primeiro jogo tem. Esses terranos que do primeiro jogo, eles são caras que estavam fugindo da Terra, não era isso? Isso, mas eles já... Então, eles são meio que sucessores dos terranos que fugiram da Terra. Já estavam estabelecidos lá no planeta há um tempo. Ah, tá. Sucessores do Gakuri, assim, né? Tipo isso. Aí o Jim Raynor é xerife lá e tal. Aí a porrada come no planeta onde ele tá. Aí ele descobre que o pessoal da Confederação, sei lá, não me lembro qual é o nome dos personagens, eles estavam atraindo os Zergs com emissores psiônicos, sei lá, um negocinho, pra poder usar os Zergs como arma contra os Protoss. Porque eles estavam putos com o Protoss botou fogo no planeta todo. Como o Raynor era xerife dessa parada, ele se revolta com essa parada e se junta aos rebeldes, que são contra a confederação, que são comandadas pelo Banks, que aí assim é o Banks. E aí eles pegam o emissor psiônico, jogam no planeta lá, que é a sede, que é Tarsonis, que é a sede da confederação, e aí os Zergs destroem a porra toda desse planeta Tarsonis. Nisso, que é a Kerrigan, que é o par romântico do James Raynor. Isso, aí nisso eles pedem mas pra Kerrigan. Ela é só uma ghost, né? Ela é uma humana normal. E a Kerrigan era uma ghost, o Vin Diesel falou. O que é uma ghost? É uma fantasma, é um humano super evoluído com poderes psiônicos. Ah, entendi. A unidade stealth do Terra. A historinha é que durante a viagem lá, alguns humanos receberam radiação e se mutaram em poderes psiônicos, tá ligado? Será que esses japoneses agora que tomaram radiação da Fukushima vão virar ghost também? Alguém me tira dessa zona! Aí a Kerrigan, ela vai lá pra... Ela tá numa missão, né, em Tarsonis. Isso é uma das coisas mais legais que eu sei. E antes que alguém fale, StarCraft 1 tem mais de 5 anos, então é spoiler frenético e foda-se. Então, a parada é, a Kerrigan, que eu sei, ela era uma dos personagens do mando, um dos protagonistas, par romântico do protagonista. Você cria um laço afetivo com ela, você passa a gostar do personagem, e no meio da série você larga ela pra morrer num planeta. Exatamente. Você cria laço afetivo com ela, e se fosse o gráfico do 2 já na época do do 1, você ia criar laços de homenagem física com ela, cara. É verdade. Porque a Kerrigan é a ruiva. E depois ela fica com aquela cara. Quando ela vira ghost, é que ela fica com aquela cara. Não. Ela é uma ghost quando é humana já. Isso, ela já é uma ghost. Ah, entendi. Então quando ela fica com, aquela, com aquele aspecto de cabelo rastafari, é aquela outra história já. É depois. Você larga ela pra morrer e quando você. Não, você não. O Mengsk que larga ela pra morrer. O Mengsk larga ela pra morrer pra queima de arquivo. Lá no Tarsones, enquanto. Porque ela é uma das poucas que sabia que tava usando a porcaria do emissor psiônico pra atrair os Zergs. E esse é um jeito que eles fazem de você ficar imerso na história, sabe? Você, apesar de você controlar o Terran, você não tá controlando as forças que são do Mengsk. Você controla o pessoal do Raynor, assim. Aí você fica puto quando larga ela. Você fica. Você tem até missão contra os próprios humanos, não tem? Tem. É, a partir desse momento que largam ela, meu irmão, agora é só contra os humanos. Ah, porra, mas. Na verdade, cheiro. Contra os Zergs também, né? É, porque aí o Raynor vira rogue, né? Ele é, exatamente. Mas tem um lance muito mindfuck irado, que você depois vai encontrar a mulher que você largou, a Kerrigan, nos inimigos. Ela vira protagonista dos inimigos. The Queen of Blades. Queen of Blades. Que depois no final vira a rainha puta do universo, né? Exatamente. Puta do universo. É verdade, cara. O Zerg é dominado pelo Overmind, que morre no final do Brood War, né? No episódio de vilões, a gente até falou um pouco sobre ela, porque o legal é que você se identifica com o personagem. Ela foi largada pra morrer. Ela tem um pouco de mágoa, ela tem um motivo por que ter virado aquela personagem tão antagônica e foda que ela virou. É, mas ela foi infectada, né? A Kerrigan, rainha das lâminas, é muito mais maneira que a Kerrigan original. Total. A rainha das lâminas é quando ela tá com o Rastafari. Exatamente. É. Ela vira o Zerg, que ela deixa de ser humana, ela vira uma mistura de humano com o Zerg, tipo os aliens do filme mesmo. Ela, na verdade, eu acho que ela é considerada infestada, porque o Zerg tem essa característica de infestar outros seres vivos. Tanto que no StarCraft 2 criaram o infestador. E ela é uma humana com várias características de Zerg, entendeu? Uma pele mais estranha, o cabelo que parece um dread maluco, tentáculos rentados. E se eu não me engano, é o único Zerg com poder psionico, né? Porque ela era fantasma. Acho que é mesmo. Sim, vem cá. Ela é. Pergunta de ignorante. No StarCraft você controla essas unidades no modo multiplayer? Você controla unidades especiais, tipo os heroes de Warcraft 3? Não, multiplayer não tem heróis, só durante a campanha. Isso foi uma fórmula que a Blizzard viu que deu certo. A Kerrigan ficou muito popular porque você teve o toque de conhecer o protagonista, ter o lado dele e depois ele virar o vilão. Eles repetiram isso no Warcraft 3 com o Arthas. O Arthas era o paladino protagonista dos humanos. É corrompido e vira o Death Knight mais sinistro dos Undead, entendeu? E que é muito irado essa campanha. Tem um monte de jogo que tem isso, né, cara? Não é de... É, exatamente. Mas é uma fórmula que você se envolve e passa a gostar do vilão. Você fala, porra, esse cara tem motivo pra tá matando geral, entendeu? Eu acho que esse é o diferencial da Blizzard. Eles conseguem pegar alguma coisa que às vezes é um pouco clichê ou já foi usada, mas faz ficar totalmente foda, assim. Eu acho até que o StarCraft tinha que ter mais um pouco disso, sabe? Você até pode usar herói durante algumas missões, mas o herói não vai crescendo conforme você vai usando, que nem era no Warcraft 3. Você não vai subindo de level nem nada, assim. Mas isso tem no Warcraft 2. No Warcraft 2, os heróis são apenas unidades levemente mais fortes, que não tem level. Exatamente. No StarCraft é assim também, o que eu acho que podia ser um pouquinho mais que nem no Warcraft. E eu que gosto da campanha, pelo menos. E se a unidade morre, acabou a missão, falhou. Isso, exatamente. Mas a Blizzard se liga nisso e ela fez uma pergunta intensa. Ela lançou versões do Alpha do StarCraft 2 com heróis. E a galera, tipo, oprimiu eles. Falou que não era isso que eles queriam. O que acontece? No Warcraft 3 tem um herói. Ele é um personagem de RPG. No meio de todas as unidades que você controla, você tem um personagem lá que tem level, que vai do 1 ao 10. E você pode... Se eu errar, vai ter porradaria nos e-mails, mas foda-se. É o personagem roubado, é o OP da parada. É o personagem... Ele tem habilidades especiais e você tem que administrar o RPG no meio do RTS. Então, ele deu uma inovada e mudou o gênero um pouco. Só que o gênero do RTS é muito bom e o gênero do RPG-RTS que o Warcraft 3 criou não é a mesma coisa. Então, muitos fãs de RTS não gostam, porque não é RTS. Eu, particularmente, acho isso foda, porque eu gosto muito de RPG e gosto muito do RTS. FPS, pelo menos no estilo Warcraft e Starcraft. Mas como o Cangaceiro falou, que eles fizeram pesquisa e o pessoal não gostou, é porque eu acho que o público do Starcraft é aquela diferença que eu falei antes, que o Starcraft é mais econômico, mais de macro, e o Warcraft é mais de micro, mais RPG. Então eu acho que o público do Starcraft não gosta dessa ideia, exatamente porque eles gostam mais da parte de desenvolver a economia e ficar foda, assim. Mas aí a Blizzard tá, a Blizzard é esperta. Ela fez duas ramificações, tem o Warcraft 3, e pra que levar essa ideia nova de gênero do Warcraft 3 pro Starcraft, quando eu posso fazer o Starcraft RTS, o Warcraft RPG RTS? Assim, eu não ramifico os meus clientes, eu não faço as pessoas escolherem entre Warcraft e Starcraft. Por que as pessoas não podem escolher os dois? Eles são diferentes. É verdade. Podem fazer também eles não podem fazer um World of Starcraft também? Pô, eu não gostaria não, cara. Eles tentaram fazer o Starcraft Ghost, que já não deu certo, parecia que ia ser maneiro, mas não deu certo, sabe? Acabou não indo pra frente o projeto. E se lançasse um Warcraft 4 hoje em dia, RTS, eu jogava com certeza. Como a Blizzard não vai querer fazer um jogo pra competir com o World of Warcraft, eu acho que ela vai ficar só com o WoW mesmo. É a ideia que você acabou de falar, né? Por que que eu vou escolher entre Starcraft e Warcraft? Eles não iam fazer um jogo parecido com o WoW pra competir com eles mesmos, né? Na verdade, eles estão fazendo. Um MMO de Starcraft? Não, eles estão fazendo um MMO secreto. Não se conhece o universo, não se conhece nada. Não, mas o que acontece? A Blizzard, ela deve estar com esse seguinte plano. O WoW ainda é um sucesso, mas nenhum império dura pra sempre. O WoW um dia vai começar a cair. E quando eles começarem a ameaçar a perder o maior... que eles dominam o mercado de MMOs de uma maneira bizarra. Então, se eles começarem a ameaçar perder esse domínio, eles vão tirar uma carta do bolso, entendeu? E provavelmente é esse MMO. E lembrando que jogo da Blizzard começando a ser desenvolvido só vai ser lançado daqui a 25 anos, né? É, Duke Nukem não é da Blizzard não, né? Não, mas podia ser, né? Podia ser. Na verdade, tem uma granada na minha calça. E o Protoss? Alguém me fala dos Protoss. Quem? É Protoss ou Protoss? Protoss. Protoss, é a tradução do Protoss. A maioria do pessoal fala Protoss aqui no Brasil, mas eu... Protoss. Em inglês, a sílaba tônica tá no final também. É, tá no Protoss. Final, é em Protoss que tem um amigo errado. Nosso. Um amigo nosso. Um amigo Protoss. Nosso que jogava RPG com a gente. Um dia surgiu com um personagem, um meio-elfo ranger chamado Artanis. Mas era meio-elfo, meio o quê? Meio-elfo, meio humano. Do lado dos Protoss, a gente tem o personagem principal, que é o Tassadar, tem o Zeratul, e eu acho que é isso. Artanis! Caralho! Artanis! Peraí, tiro! Maluco, fudeu. É Rio de Janeiro, Vin Diesel. Isso que ele mora no sul, né, parece, né? Morreu, cara. É o Vin Diesel, moleque, entraram na casa dele fuzilando. É, não, Fast Furious 9, pô. Vin Diesel, cara, tô preocupado. Caralho, tá no avião agora. Caraca. Tá vivo aí, cara. A gente escutou tiro aí, mano. Pipoco tava comendo. Ah, eu vim disso, mano. Ah, ele falou um minuto. Ele foi lá atrás, matou alguém. Aí voltou. Desarmou o maluco, matou, comeu uma mulher e voltou, pronto. Tipo isso. Eu tava resolvido, foi mal aí. Tá a fim de treta, moleque. Tem o Zeratul, Tassadar, e tem mais um monte de gente que não fez nada, né? Mas qual é a grande história do que os Protoss influenciam no jogo? Porque os Night Elves, eles estão buscando balanço, sim, mas eles são muito importantes na história do Warcraft contra a Burning Legion e os demônios que estão aparecendo. No Starcraft, qual é a grande importância dos Protoss? Eles são os purificadores, eles estão lá pra erradicar os Zerg do universo. Mas aí, como aquele negócio que o Cangaceiro falou antes, o Terrano caiu ali no meio da guerra, foi atacado pelos dois e achava que o Protoss era inimigo. Aí durante o jogo você vai desenvolvendo a aliança com o Protoss, que vocês meio que resolvem o mal entendido. E no 2 você já começa aliado ou eles falam assim: então, vamos guerrear de novo mais um pouquinho e depois a gente faz amizade? Então no 2 entra uma novidade. No 2, teoricamente, o Jim Raynor tá aliado com o Zeratul, eles viraram amiguinhos. Que o Starcraft 2 apresentou de uma das novidades na campanha é que você pode escolher coisas. Aí tem uma missão que você pode escolher se aliar com Protoss e purificar, leia-se, matar a porra toda, um planeta lá, uma civilização, ou você defende a civilização. Pô, maneiro, você tem a escolha, e isso influencia no, na história do jogo e nas decisões depois. Não. Assim. Mas é um feto pra essa ideia, né? Exatamente. Talvez no próximo jogo, no Heart of the Swarm, eles coloquem isso. Mas qual é o lance do Starcraft 2 que eu achei muito fraco? eu achei ruim. Eu daria uma nota baixa, porque você só tem a campanha dos humanos. Cuidado, e provavelmente as outras campanhas vão ser DLCs caríssimos. Não, vai ser um standalone. Vai ser um standalone separado também, com o mesmo preço. Vai ser StarCraft 2-2 e StarCraft 2-3. Não, StarCraft 2 tem um subtítulo. É Wings of Liberty, é o primeiro. Vai ser expansão, então. Império contra-ataque. Vai ser tipo... Não, vai ser standalone. Vai ser um jogo sozinho. Você compra e vai poder jogar ele. Sem precisar ter comprado. Tem StarCraft 2 agora, que é o Wings of Liberty esse, não é? Isso. Explica agora. Vai ter o StarCraft 2, o Império ZR contra-ataca, e depois vai ter o Retorno de Protoss. Entendi. Diz aí, gracinha. É bom valer a pena. O StarCraft, mas o mais famoso do StarCraft é o multiplayer. A história pode ser muito boa, mas o ganha-pão da Blizzard no StarCraft é Battle.net e porradaria player versus player. Tô errado? Não, tá bem certo. Mais do que certo. E por que alguém saberia me dizer com uma... Se tiver errado, só uma coisa. Se tiver errado, quem tá errado é a Blizzard, né? Porque isso tem que dar dinheiro mesmo. Então eu quero que vocês, com a paixão do jogo, me digam por que o multiplayer do StarCraft é tão bom? Na verdade, a gente até comentou um pouquinho antes sobre isso, mas eu só posso citar que é o balanço do jogo. Você acha que o jogo ser muito balanced atrai as pessoas a jogarem, ou é o fato de ser um RTS com as opções espaciais de três raças muito diferentes? Eu acho que tem as três. Na verdade, eu acho que por ele ser balanceado, ele mantém as pessoas jogando, não é o que atrai. O que atrai mesmo é todo esse lore que tem por trás, o apelo das raças diferentes e tudo, mas eu acho que o balanço do jogo, ele é o que se segura as pessoas a continuarem jogando por anos e anos e anos, porque a Blizzard ouve a comunidade em coisas que eles acham que, que não dá certo. Mais ou menos, eu quero o meu amuleto Taidarinha, essa porra desse pet. Tchau pro teu amuleto, cara. Eu quero minhas moedas verdes. Não, ninguém gostou dessa porra, tem, sei lá, tem umas 15. Eu gostei. De farra, você ergue, porra, não fode. Gostei, achei bem adequado, porra. O cara vai levar um drop na base lá, ele dá o arp em dois high templates na hora e contém o drop inteiro com dois templates lá. Não, mas aí não é pra tirar também. Nem é muito. Era meio OP, cara, era meio OP. Mas eu sou ruim, cara, eu gosto de OP. Então vamos escutar o cara que é diamante, né? Não a galera que é ouro e prata aí. Mas tu, então o Vin Diesel é diamante. E o Vin Diesel joga de Zerg. Isso aí. E Zerg é a raça mais conhecida no jogo de StarCraft, porque você sai correndo, mata todo mundo com um monte de vermezinho em 5 minutos de jogo. Não, na verdade é a raça menos jogada. É a menos jogada. E como como é que gerou uma expressão tão popular, ao ponto de diversos jogos você ter a expressão Zerg? Você fala, nossa, acabei de ser zergueado, ou então, eles estão zergueando a minha base, ou então vamos zerguear aquela raid ali. Porque é a filosofia, na verdade, da raça, né? Que não é tu ter uma unidade foda, forte, que vai lá e mata o cara. É tu jogar um monte de bicho e deixar os bichos morrendo e matando aos poucos em quantidades em cima do cara. Daí que veio esse termo de zerguear. É tu jogar um monte de coisa pra cima do cara. A ideia do zerg é você ter aquela economia super forte pra você construir milhões de unidades ao mesmo tempo. Que a construção do zerg são as larvas, né? Você não constrói de um prédio. Você tem um monte de larva, pode ter até 50 larvas ao mesmo tempo, que você morfa na unidade. Morfa? Caraca, essa palavra... É Power Ranger. Mas é a palavra do jogo mesmo. Morfa. Não, as animações são interessantes, inclusive, né? Então, uma porra de uma cosmo, da lombriga lá, e do nada vira uma porra louca, assim, um troço gigante. Uma porra louca laranja, vermelho, azul, amarelo. A ideia é você vencer na quantidade, não na qualidade. Por isso que tem muita gente que acha muito difícil jogar com Zerg, porque se você jogar um exército que tem a mesma quantidade contra um Protoss, por exemplo, você provavelmente vai perder, sabe? Um exército 200-200, que é um exército máximo, Zerg, um exército 200-200 Protoss ou Terrano, o Zerg perde, certo? É por isso que tu tem que ter uma economia superior pra, quando tu perdeu aquele exército, tu já repor ele imediatamente e continuar metendo pressão. A base do jogo, o Zerg, porque o Zerg é colmeia, né? É Hive, é aquele negócio Hive Mind, né? Uhum. Então é o negócio, é cauda longa mesmo, né? É um monte de coisinha, cada um faz um monte de formiga, né? Isso. Tem que ter um zilhão de formigas pra pegar a barata. Exatamente. E o limite de unidade do Zerg é o mesmo limite pra das outras raças? É o mesmo limite. Limite. A vantagem que eu entendo não é você chegar ao ponto de ter as mesmas unidades, é você chegar muito mais rápido a um número alto de unidades. Ah, entendi. Sim. Não, mas existe uma reciclagem mais rápida, não é? É, então a reciclagem mais rápida pra Zerg? Porque morre muito rápido, então bons e tá produzindo os outros lá ao mesmo tempo. Sim, tu consegue fazer a unidade mais rápido que as outras, sim. Mas você, mas o que eu entendo um pouco da estratégia de jogar com o Zerg é você não deixar as outras raças evoluírem. Você tem que encher o saco delas pra elas não chegarem no patamar. Ah, mas exatamente. Esse, na verdade, é o conceito de qualquer jogo de estratégia em tempo real, na verdade, que se tu pegar os caras que são foda, eles te dizem o seguinte: se não tá atacando, tá perdendo. Não, sim, mas, por exemplo, Warcraft, vamos puxar pro Warcraft. Se eu tenho um orc contra humano, se eu deixo o orc crescer e eu sou humano, no final os dois grandes, eu tenho como manter um pau a pau. Se eu deixar o Zerg mega evoluído contra um Protoss mega evoluído, o Zerg tem desvantagem clara ali? Tem bastante. Ah, mas aí também vai depender muito do número de hives, de centros que o cara tiver, o número de larva, porque o Zerg 200-200 que consegue se renovar com uma tecnologia boa também segura o 200-200. Mas olha que interessante que é você mostrando como o StarCraft inova nesse lance da estratégia de combate, como você não é só evoluir a sua raça e cair na porrada lá na frente. Você tem todo esse lance de a vantagem de um é a velocidade, a vantagem de outro é a força. Isso, ou mobilidade, cada uma tem seus pontos fracos e fortes. É que não necessariamente aquele combate de 200 contra 200 do Zerg e do Protoss é GG pro Zerg, sabe? Às vezes o Zerg consegue dar uma segurada, consegue matar metade desses 200, mas ele vai, antes do que sobrar chegar na base dele, ele consegue reconstruir muito rápido. E às vezes ele consegue dar um contra-ataque e ganhar. Isso não é definição do jogo, é definição de um combate específico, assim. Entendi. Aquela ideia, o Zerg tem aquela ideia do vírus, né? Que se espalha rápido e que você erradica, mas se você deixa um pouquinho, cresce de novo, rápido pra cacete. Exatamente. Isso. O Zerg tem mais facilidade pra expansão, né? Pra ter mais bases. Na verdade, se tu quer te manter para o teu oponente, tu tem que ter, tá sempre uma base a mais na frente dele. E tu precisa dessas bases, né? Que são as colmeias mesmo, pra gerar larva pra tu poder ter produção de unidade. E tu pode, a tua base fica pronta mais rápido que a do inimigo e ela é mais barata, justamente pra tu poder ter mais produção. Então a ideia que eu tô tendo aqui, corrija se eu estiver errado novamente, mas que o Zerg, ele é baseado nessa velocidade de se reerguer rápido, de infestar, enquanto o humano vai ser uma coisa mais balanceada e o protótipo vai ser aquela coisa um pouco mais lenta, mas mais forte. Exato. Né? Pode ser definido bem isso mesmo. Protoss, unidades mais caras, mais lentas, porém mais fortes. Terrano tem muita unidade de siege, né, de alcance, e mais balanceado com mobilidade. E Zerg é um monte de unidade fraca, porém mais barata e mais fácil de repor. Aliás, todas, né, eu já percebi isso, o Terrano não tem nenhuma unidade de corpo a corpo. Exato, é tudo de alcance. Tudo de alcance. Você imagina um Terraco com tecnologia espacial pegando na mão? Não, mas tirando... Cyber Ninja, tirando o Metal Gear Solid, uhum. O Jedi do Star Wars. Não, o SCV fica na porrada, o construtor. É, o VC é da... mete a broca. Tá certo. Se pula um Cyber Ninja ali no meio dos eggs, moleque, sobra só salada. Não, mas o Protoss é muito mais avançado que o Terrano e tem unidade corpo a corpo. Tem o Dark Templar, tem o Zealot, que é o primeiro. É, tem o Arconte, que é mais ou menos, tem alcance curtinho também. É. A pergunta é, o 50 Cent sobreviveu a 8 tiros. Ele teria sobrevivido a 8 cortes de espada? Depende da espada, né? E depende também de se você acredita que ele realmente sobreviveu aos 8 tiros, né? É aí que tá. Depende de onde pegou o tiro também. É. O que você cortou com a espada, né? Cortou a cabeça dele ou cortou só uma mão? A grande pergunta é, em que sistema você tá falando? A vitória é a única verdade que importa! Protoss tem essa ideia de você evoluir mais caro, mas conseguir ter mais força nos ataques, depois que você tá evoluído, você tem unidades de peso que fazem, avassalam as paradas. Perfeitamente. Então, outra grande diferença do Protoss é que ele transdobra unidades. Se você deixar ele evoluir, ele vai ser foda pra caralho. Fudeu, é. Tipo, então o grande lance do Protoss é tentar evoluir. Assim, generalizar é complicado, cara, porque depende de cada jogo, É muito complicado. Se o mapa for pequeno, por exemplo, você pode for Steppes de Guerra, que é um mapa muito pequeno, você pode atacar logo no começo e ganhar de Protoss. Mas até se for jogar num mapa muito pequeno, eu vou ter uma clara vantagem de Zerg. Não. Um X1 no mapa pequeno? É porque ele tá dizendo que você vai poder repor mais rápido o trânsito da sua base, onde você tá repondo, até onde tá acontecendo a batalha, vai ser mais rápido, entendeu? Isso, mas depende da postura que o Zerg adotar. O Zerg pode adotar uma postura de ir pra macroeconomia, de crescer. Num mapa pequeno é difícil isso acontecer. Mas cada jogo no StarCraft, por isso que é tão bom o multiplayer, é um jogo completamente diferente. Cada mapa pede uma estratégia completamente diferente. Eu acho que essa variedade é que faz você nunca encher o saco dessa parada, tá ligado? Cada jogo é... Você fica até as 4 da manhã, jogou 5, 6 jogos e cada um foi completamente diferente do outro. Além de ser o player versus player, né? O lance do PVP te proporciona experiências que nenhuma inteligência artificial ia te permitir. É, exato. Com certeza, até porque depois de um tempo você percebe todas as burrices que a IA faz, sabe? Não, mas, pô, eu vou te falar que se eu boto no mais difícil e vou jogar um custom game ali, eu sou oprimido pela IA. Não, mas é a maior roubalheira. O brutal, o insano, né, do StarCraft, ele não é mais inteligente, ele só... Não, ele rouba. Ele rouba. Ele rouba. Ele só responde as suas ações com a velocidade do processador. Não, porra. Ele minera mais que tu. Ele minera mais. É 40%, eu acho, mais. Vocês que não sabem minerar é mais rápido que ele. E ele tem a espada justiceira também. Ele não precisa da scout pra saber o que tá acontecendo. Sim, ele tem visão do mapa inteiro também. Espada do justiceiro. Me dê a visão além do alcance. Devemos posicionar o objeto na gosma. Batalha aérea. Em RTS, batalha aérea normalmente é uma coisa muito desbalanceada. Quando você tem unidade aérea, ela é muito mais overpower que as unidades terrestres. Como é que tá isso em StarCraft? Tá muito bom, eu acho. Eu acho que as unidades aéreas estão bem... elas são completamente diferentes entre si e elas estão muito bem equilibradas, assim. Aliás, eu vejo pouca batalha aérea, tirando muta e tal. O pessoal vai mais pelo chão mesmo. Por exemplo, Cangaceiro, deixa eu te perguntar uma coisa pra você entender o que é batalha aérea. Por exemplo, aqueles morceguinhos lá, aquele episódio que eu gravei com vocês, eu gosto do StarCraft, que tinha uns morceguinhos voando lá e um não batia asa. Aquilo é unidade aérea? Isso, ou é só um bicho aqui? Aquilo é unidade aérea. Aquele aviãozinho também, acho que é aterrano. Aquilo é unidade aérea. Isso aquele é unidade aérea. É, tudo que voa é aéreo, né? Tudo que voa, né? Nem sempre, né? Dá um exemplo. É nós que voamos pro chão. Dá um exemplo. É, o chão não é aéreo. Obrigado. Mas o Mestre Príncipe faz muita falta, cara. Valeu, cara. Aéreo eu acho que tá tranquilo. Aéreo, pelo menos do Zerg, eu me viro bem. Acho o Zerg bom com aéreo. É, exatamente. Eu acho que a única coisa OP do aéreo é o Mesmuta aí, que tem uma habilidade absurda e destrói. O que aconteceu? Mas ele tem counters fáceis, né? O Mesmuta. Você como um jogador Zerg mais diferente do que a gente, você não encontra dificuldade, assim, com ataque aéreo de outras raças muito cedo, não? Por Nossa, exemplo, total, com certeza. Aquela Fênix cedo, um Void Ray cedo, até um Banshee cedo. Banshee, assim. Sim, com certeza. A maioria dos jogadores sabe que Zerg tem deficiência, né, no antiaéreo, nos jogos cedo, e sempre tentam fazer alguma coisinha pra te incomodar. É porque o que eu costumo fazer, assim, é já supor, como eu jogo na prata, eu já sei mais ou menos, a galera da prata gosta de acabar com o jogo logo, né? Adoro. Quanto mais baixa a liga, mais rápido eles querem. É. Então, às vezes... É que nem na vida, né, cara? Quanto mais baixo você tá na cadeia alimentar, mais rápido você quer crescer. Não, eu ia falar de atividade sexual mesmo. O moleque novinho acaba de coisa rapidinho, né? Não sei o que. Mas é verdade. Quem quer levar porrada? Morre! E os torneios? Esses torneios de StarCraft são tão populares, tem, tipo, treinador, tem broadcast, tipo, tem canal de televisão só de torneios de StarCraft na Coreia. Tem, com certeza, cara. Eu vejo os caras no torneio de StarCraft, os caras levantam com roupa, parecendo piloto de Fórmula 1, patrocina até no meio do cu, assim. Tem patrocínio na churreia, maluco. O dedo do cara tem coisa escrita, porra. Se eu não me engano, tem pay-per-view de torneio na Coreia. Paga pra assistir. A gente paga pay-per-view de campeonato carioca, porra. O cara não vai pagar pra ver StarCraft? Muito mais maneiro. Tem um programa diário que é muito bom, que eu assisto quando eu posso. Na verdade, eu só assisto segunda e terça, que é o Day 9 TV, que é tipo, todo dia ele comentando, o Day 9, que é um jogador de StarCraft profissional, ele é mais caster do que jogador, mas ele comentando tipo estratégias você. E tal. Não, eu chamava pro X1, depois dessa, hein? Pô, não tem graça, né? Bora pro X1 de Marvel vs Capcom aí, Pedro. O Gasqueiro ganha de Worker Rush do inimigo. O cara carismático e tal, e falando das estratégias, que tudo tá rolando. E é um programa diário mesmo, assim, sabe? Tipo, tem todo dia e cada dia um tema. Sei lá, é Noob Tuesday. Todos os dias é o dia dos noobs, que ele pega replay de novato pra analisar. E é um jogo que olha só, sobre só esse assunto, sobre só esse jogo, o cara tem papo pra fazer um programa todo dia e tem audiência, cara. Isso. Não, e a gente faz um programa jogo, diferente um por programa semana de... e não tem audiência, cara. Eu fico maluco da minha cabeça. Trampo grande, hein? Caramba! Não, e esse programa do Day 9 é muito bom, porque, tipo, às vezes ele narra, ele avalia um jogo só, mas o programa dele dura duas horas e meia, porque ele para o jogo no meio e avalia cada situação e descreve o porquê, como é que foi aquela build, onde é que cada um errou. É bem detalhado. Zero, né? É, o cara é o bicho. O cara Leo Batista narrando. Isso. Totalmente. E como é que é aquele negócio de coaching? Você vira e fala, eu quero... Tem um cara muito fodão do StarCraft, e eu falei assim, quero ser fodão, então eu vou pagar pro cara, pro cara ser o meu treinador. Ser o Apollo, e eu quero virar o Rock Balboa. Pô, tem até um site que se chama Stretch Bunker, eu acho, que você marca sessões com os caras pra te treinarem, eu só não sei se eles cobram, cara. Tem, isso pode. Lá fora tá ficando forte, aqui não tem ainda, mas lá fora tá ficando forte. Aqui a galera faz mais com um clãzinho, assim, você junta a tua galera, aí dois jogam, aí geral assiste aquele jogo, e depois todo mundo comenta o que rolou no jogo. Mas lá fora você realmente paga pro cara assistir teu jogo e te mandar um vídeo comentando o jogo que rolou e tal. Mas é legal você falar esse negócio de clã. Clã, a ideia do clã de StarCraft é você fazer lutas, não é luta, é tipo partidas, disputas cooperativas, tipo 3 contra 3, 2 contra 2, ou é você ter tipo só um nomezinho em que você tem as melhores pessoas lá no ranking com aquele clã? Pô, cara, é muito mais divertido jogar com quem você conhece, né? Primeiro, por exemplo, eu, o Cangaceiro, o Tchenko, tem outros parceiros lá. A gente entra no Skype, vai conversando, vai zoando, vai falando da estratégia. Muito melhor do que você parar pra dar enter e escrever a mensagem. Então você jogar com quem você conhece, com uma estratégia definida, cada um tem sua força, sua fraqueza, é muito melhor. Mas e treinar com a galera que você conhece é muito bom também. Por exemplo, se eu vou jogar com um cangaceiro, ele sabe como é que eu jogo e eu sei como é que ele joga. Então quando a gente for jogar um contra o outro, a gente vai tentar mudar. A gente vai aprender uma parada nova, vai se fuder por uma parada nova que o outro fez, entendeu? Entendi. Isso é no caso da gente, que a gente é novato, né? Nos clãs profissionais aí realmente rola dinheiro. Então você tem, por exemplo, o Team Liquid, que é um dos clãs, tem o ID, e a galera patrocina os caras pra jogarem profissionalmente, e aí eles jogam entre si, fazem clã wars. Aqui no Brasil tem uma iniciativa maneira que tá começando, acho que tá começando, pelo menos pelo site, tá começando, que é a Confederação Brasileira de StarCraft 2. E a galera paga uma mensalidade, os clãs pagam uma mensalidade pra fazer parte dessa confederação, e a confederação organiza torneio entre os clãs e coisas assim. Sim, no CS, por exemplo, tem o clã, as avassaladores. Sou eu, Mestre Splinter, Lapso e Sua Eternidade. Aí a gente faz o quê? A gente faz lutas de 4 contra 4 na Aztec, na Dust, por exemplo. Uhum. Mas vocês não praticam um x1 também? Sim, pra treinar, só pra treinar. Quando então, valendo, é no StarCraft, no StarCraft também, mas na real, se dá muito mais valor ao x1 no StarCraft do que o do jogo de grupo. Mas é bem divertido jogar um x4, sabe? Quando vai ter um torneio, são chaves individuais, então, e são representantes do clã naquele torneio. É. Assim, geralmente, o torneio de clã é aquele estilo Pokémon que o cangaceiro falou antes. É um contra um. Um de um clã contra o do outro clã. Aí o que perde vai embora, entra do outro clã e joga com o vencedor anterior. Entendi. Até eliminar todo mundo do outro clã. Não tem nenhum torneio que é 2x2, 3x3 ou... Não, até tem, mas não tem o mesmo valor. Essa que é a questão. Não tem o mesmo peso. Assim, a galera não se mede se o cara é bom ou ruim. Porque o que pode acontecer? Por exemplo, que fazem muito no x4. Ficam três malucos... Você pode dar controle de unidade no StarCraft. Certo. Então você bota, você tem quatro no seu time. Ficam três cuidando só da economia e um maluco cuida só de coordenar o ataque. Então o cara tem muito pouca coisa pra se preocupar, esse cara que tá coordenando o ataque. É, então, você faz essa divisão de função, né? É, exatamente. E aí, além de poder passar recurso também. Tem gente que, às vezes, um evolui a mega base, todo mundo passa recurso pra ele e o cara constrói 15 milhões de unidades. Eu acho muito maneiro, assim, nesses jogos muito grandes. Por exemplo, às vezes vem os três malucos em cima de você, você se fudeu, caralho, o que eu vou fazer? Aí você perde o controle das unidades dos outros e fica só brincando, assim, de encher o saco sem base com a unidade dos teus amigos. Eu lembro que no Warcraft 3, cara, o que eu mais gostava de fazer era... Eu jogava de Orc. Eu falava, pô, e Orc tinha umas unidades muito maneiras de siege, que você destruía qualquer base em questão de segundos. Botava aqueles Tauren Chieftains com as toras de madeira, ou as catapultas Orcs que botavam tudo em chamas. Então eu sempre pedia aquele reforço de alguém, ó, galera, não vou fazer unidade, até 10 minutos de jogo eu não faço, eu só vou ter peão. Alguém bota herói, bota bichinho no meu jogo, não. É o mais mamutos do time. É justamente o que a gente faz, assim, uma das nossas táticas, um dos malucos não faz, a gente defende o cara e o cara já evolui pra última unidade lá, mais sinistra muito de todos os mamutos, mais rápido que ele consegue. E aí a gente ataca de mais mamutos, todo mundo passa o dinheiro pra ele, ele faz um zilhão de mamutos e aí sai tudo ao mesmo tempo. De pirâmide lá, né? É, exatamente. Eu não sei como é que é isso no jogo, mas vocês falando parece uma coisa muito maneira. É bem maneiro. O cara é muito divertido, é muito mais divertido do que jogar um contra um na liga, porque porque um contra um na liga, tu fica tenso pra caralho, tem aquele negócio da vitória, tu teme perder posição, tu teme cair de liga e tal. Mas jogo em time é diversão, né, cara? Tu não tá tão preocupado assim em ganhar. Uh-huh. É muito mais divertido o jogo de time. Sem o jogo de time é mais entretenimento assim, mais casual. E o X1 não é diversão, o X1 é sério. X1 é esporte, cara. X1 é esporte, não é diversão. Estamos chegando aqui mais um final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Espero que vocês tenham gostado como eu, que agora estou com uma vontade muito escrota de jogar StarCraft. Essa mulher. Vou afundar nessa vida, já sei, ó. Fudeu. Usa a vida do Senhor da Eternidade, que não usa mesmo. É verdade. Senhor da Eternidade, ele fica só no... Ele nem tem conta, cara. É mentira. Ele fica só no papo. Aí quando bota pra ver que a parada é séria, que ele vai... Ele pode, ele some, cara. Ele me mandou a mensagem agora, tipo, 10 minutos antes da gravação do programa. Caramba, dá pra gravar? Caraca! Almoço e família! Tchau! Ele agora tá treinando Marvel vs. Capcom 3, pra ele não ser noob e não perder pra galera. Então ele fica no practice game o dia todo lá, falando, cara, tem que apresentar esse combo, tem que apresentar esse especial, tem que fazer... Então ele não faz mais nada, cara. Por isso que ele não joga StarCraft. Então eu queria agradecer a participação de vocês. Vin Diesel, qual o seu nome? Da onde você é? Então, o nome do Vin Diesel é Marcos, e eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e sou o fundador do StarCraft2Brasil.com.br. Olha só, StarCraftBrasil.com.br. StarCraft2Brasil.com.br. E é site? É site? É site, isso, é site, é um portal de notícias, a gente tá reorganizando ele pra poder sediar campeonato também pra logo. A gente tem uma sessão de vídeos já, com uma biblioteca considerável pra galera poder ir lá conferir. Tem os vídeos do Eu Gosto de StarCraft, tem do Pedroca, tem alguns dos usuários também. É fonte de informação e treino pra todo mundo. É conhecimento puro de StarCraft no Brasil. Conhecimento puro, exatamente. E a homepage inicial todos, né? De qualquer viciado em StarCraft. É o que a gente espera, cara. Tá entrando gente direto ali. Finalmente botamos um fórum também, botamos um cadastro de usuário. Então a gente tá podendo conhecer a comunidade StarCraft. A gente sabe que ela é grande até no Brasil, só que o pessoal é muito espalhado, sabe? Cada um vai lá, joga. E sai, mas aí a gente tá conseguindo juntar. O brasileiro costuma não ser muito participativo, né? Então tem um esforço muito grande pra... É, isso que a gente tá tentando forçar lá com fórum, com registro de usuário e coisa, e a galera tá registrando, tá conversando, tá comentando, tá postando no fórum, então tá... Tamo juntando a galera. Quando tiver o número que a gente quer aí, a gente começa a organizar campeonato, que tá faltando, eu acho, também alguma coisa de campeonato mais legal aqui no Brasil. O brasileiro é tipo Zerg, né, cara? Quando ele vai num lugar, ele infesta o lugar. Cara, então, galera, pô, fica ligado aí no StarCraft2Brasil.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo aí. Tudo tem que rolar uma festinha. De alta, né? Fitas de alta periculosidade de tudo que já foi, né? Vai ser. Tá sendo StarCraft. Uma das paradas mais maneiras do site é que ele tem 3 layouts diferentes pra cada uma das raças que você joga. No StarCraft Brasil, você pode ver o layout do Zerg, o layout do Protoss ou o layout do Terra. Isso é muito maneiro. Legal, valeu por citar, porque isso não foi fácil de fazer. Maneiríssimo, o Christian adiantou também. Agora que eu vi no logo. Ficou muito bom. Aquele player ali, aquele player de MP3 aqui no site também foi difícil de fazer, galera. Então. Eu fico dando refresh no iTunes até aparecer lá, cara. Eu não escuto no site de jeito nenhum. Não, tranquilo. E vocês dois, Kangaceiro Samurai Hunter, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo aqui pra falar de StarCraft? Nós temos um canal Eu Gosto de StarCraft, que é o canal que é copiando descaradamente vocês, assim, a gente gosta... Não, copia não, homenagem. É uma homenagem. Eu prefiro ver como uma parceria, né? Com homenagem é meio estranho, né? A homenagem é entre homens, só é complicado. Mas a gente gosta muito de... A gente teve a ideia por causa do podcast, a gente gosta muito de StarCraft, a gente gosta de jogar, a gente gosta de ouvir os vídeos. E a gente sentiu que todos os casts aqui do Brasil, cara, sérios... Eu não tive a ideia por causa do podcast, não. Tranquilo, cara, nem quero ficar chateado com você. Sem problema, não, não. Eu não vou ficar triste, fica tranquilo. O Ninja Bico tá triste agora, mas... Mas então, a gente sentiu que todos os casters aqui do Brasil, o Pedroca, o Shuminator, eles são muito sérios e a gente queria dar uma avacalhada nessa, porque afinal de contas é diversão. Então a gente resolveu fazer um cast completamente levado na moda foda-se e falar de qualquer coisa durante o cast, e tá sendo muito legal. No freestyle a gente tá tendo um retorno maneiro, assim, 60 views por vídeo, o que é bem razoável pra Brasil e StarCraft e tal, né? Um nicho muito, muito pequeno. Sim, as pessoas têm que entender que, né, não é todo mundo que gosta de StarCraft, e não é todo mundo que gosta de StarCraft e vai atrás de vídeos, né? É todo mundo que gosta de jogos. É verdade. É porque é foda também que a gente é noob, né? Se a gente tentasse fazer um negócio sério, a gente não ia ter informação suficiente pra passar, sem dúvida. Mas é muito legal você fazer um negócio com informação e descontraído. Então eu acho que é mais válido até do que uma coisa muito séria cheia de informação. Uhum. Acho que a ideia também é que a gente tava achando que tinha, além do pessoal que ia ser um pouco sério, assim, a gente achou que tinha pouco conteúdo em português de StarCraft, entendeu? Principalmente de vídeo. Às vezes a pessoa tem um canal, bota o replay lá, mas não tem ninguém comentando, não tem ninguém falando. E a gente queria fazer um conteúdo em português maior, assim, porque nos Estados Unidos isso, pô, tem um monte de cara que manda bem pra caramba, né? Que a gente se inspira neles lá, o Psy StarCraft, o HD, o Rush, a galera que escolhe. O próprio Day9 é muito bom também. Pô, maneiro. A nossa ideia era mais ou menos essa, sabe? Aumentar o conteúdo em português pra ver se a galera participa mais. Tanto do canal, de comentar, da subscribe, quanto participar do fórum e do site lá do StarCraft 2 Brasil. Porque quem não gosta de StarCraft é porque não jogou StarCraft. Porque se você gosta de jogos e já jogou StarCraft, você passa a gostar de StarCraft. Não tem jeito. Acesse StarCraft2Brasil.com.br, acesse o canal Eu Gosto de StarCraft 2. Tá no youtube.com/SC2. Tá no curso. Eu gosto de SC2. É, se você é SC2, isso ia ser muito maneiro, cara. Ou pode acompanhar mesmo até pelo StarCraft2Brasil.com.br, não? Exatamente. Falando nisso, faz uns 2 meses que eu mandei uma figura de banner pro Elapso que não apareceu em lugar nenhum ainda. É porque não sou eu que bota. Quem bota é um maluco aí, um tal de ninja inimigo aí. Mas não chegou a mim essa figura de banner. Foi o que você disse. Eu não vou pedir pra dar uma nota de StarCraft, porque... Não, Elapso, dá uma nota pra StarCraft, dá. Vai lá, Elapso. Não, não pede pra mim não, porque sabe que eu não sou Poliana, eu nunca Exatamente. Joguei. Exatamente, vai lá, então vai lá, vai lá. Eu não posso dar nota, olha, cara. Olha, eu não joguei. Olha, se você reclama que todo mundo dá 10, dá uma nota pra StarCraft aí, machão. Eu nunca joguei, cara. Perdeu na batatinha, perdeu na batatinha. Fugiu pela tangente. Toma 7,5 pra essa merda, então, um jogo de... Você é onde tu mora, maluco, você é onde tu mora. Eu também sou onde você mora. Valeu, galera, até semana que vem. Esperando o Diablo que começou a ser feito. Isso é a estratégia da Blizzard. Tá vendo? O Master Splinter. Isso é a estratégia. A estratégia da Blizzard é lançar um jogo a cada 15 anos. A tática é lançar. A tática é lançar e ficar falando. A tática é falando, vou lançar, hein? Vou lançar. Olha que eu lanço. É, olha que eu lanço, hein?